acordar esse filho da puta. Imundo do caralho. Calma. Tava dormindo gostoso? Eu tô parcialmente dormindo. Só não tinha te acordado. Quer gravar ou não quer? Não, tô ligando o bagulho. Liga o bagulho aí, que o bagulho é nóis, frenético, mano. Jogos e foda-se! Começando a sua 207ª e de foda-se! Nessa semana, vamos falar do jogo de cartas que está bombando em todas as regiões do mundo, do planeta e do caralho a 4. Pra quem não sabe, dando mole, eu sou o Ninja, eu sou o Ilapso e nessa semana aqui... O Senhor da Eternidade, foda-se! Hearthstone não é aquela expansão do StarCraft? É, aquela expansão do StarCraft, coração da zoeira. Entendi. Aliás, Hearthstone, na real, é aquele bagulho do WoW pra voltar pra base. Não, Hearthstone é aquele... É aquele... É aquele MOBA novo da Blizzard, não é? Isso, Hots, isso. Hots, isso. Né? Nomes todos iguais, cara. Parabéns, isso. Agora lançou um ogro de duas cabeças agora. Porra, que irado isso. E é aí cada um controlou a cabeça, bem louco. Dois player o personagem. Que irado. Bem louco, bem louco. Lá do Fênix Down, nosso vizinho aqui do andar de baixo, o Diego! Cebolinha Cabeludo. Cebolinha Cabeludo! Oi, sou eu! Tô de volta! Seja bem-vindo de volta, sentimos sua falta ou nem tanto, mas... O mais provável que sim. Vai ter uns haters aí, sempre tem. Sempre tem. Pela primeira só vez tem. Aqui conosco, porra, um lendário piroca grossa supremo da galáxia. Ele que disse que tá acanhado, mas já tá crescendo ali. Nós estamos vendo o homem que foi defender as cores do Brasil na Coreia. Ele que é Brasil do Hearthstone, amigos. Leomani! Fala aí, galera. Fala aí, galera. Beleza? E aí, galera? Eu queria dizer aqui que você sempre achei que era Léo Mané. É, eu não sei então. Se é Léo Mané ou se é o Léo Mane. É Léo Mane? É, eu também achava que era tipo Léo Mané. É Léo Mané? Então, eu não ligo muito pra como as pessoas dizem, tipo, Léo Mané é de boa, todo mundo me chama de Léo Mané, mas o seu coração é o quê? Eu não ligo. É, mas o certo é Léo Mane, porque não tem acento. É Léo Mane? É Léo Mane, é a juba do Léo. É, não tem nada caralho, a ver. Caralho, é agora que eu entendi, cara! olha só. Caralho, faz todo sentido agora. Não tem nada a ver com isso. Até porque Léo é Léo em latim, né, cara? Léo Mane. A história do nickname é bem ridículo, mas. É, vocês conhecem o Bod, Bluff, claro. Essa galera, não conhece? Então. Sim. Não. A gente jogava Dota no Garena. Aí eu tinha 8 anos de idade quando eu joguei Dota. Gareneiro safado. Gareneiro. Porra. É, eu tinha 8 anos quando eu jogava na Dota. Na época ele era Léozinho ainda. E na época eu achava que Léo Maneiro. Maneiro. Era um nickname legal, entendeu? E aí, o Boyd, Luffy, me chamaram. Cara, é melhor do que tipo Léo ou foda. Aí pra eu colocar a tag do clã, que era S2, não cabia colocar o Neiro do Maneiro. Aí eu tinha que tirar alguma parte do nickname. Entendi, aí ficou Léo Mane. Caralho, Léo, cara, Mane. Isso é a melhor história de nickname da galáxia, cara. Se você não contar... Então nunca foi Léo Mane por causa da juba do Léo. Não. Ah, cara, peraí, então é Léo Mane. Tem que ser Léo Mane. Se é okay, era Léo Mane, okay, é Léo Mane. Não tem acento. Acabou. Nessa semana vamos discutir o que é Hearthstone. O que que Hearthstone é tão melhor que Magic ou tão pior que Magic? O que tem de bom? O que tem de ruim? Você paga pra vencer ou você vence pra pagar? Tudo isso e muito mais depois dos nossos Chimanes. Chimanes. Hoje não, nessa buceta, não vai ter, não, vamos começar logo essa leitura de e-mails, porque eu tenho que dormir, o caso tem que tocar uma punhetinha. E até porque tem e-mail pra caralho nessa buceta. É, hoje tem muita coisa, o programa não é pequeno, nós ainda vamos botar o que vai ser pelo menos uns 50 minutos de e-mail. Passa. Então, meu nome é Daigo, o dele é Senhor da Eternidade, Senhor do Inferno e foda-se, você calha essa boca e prepare-se para ouvir a leitura de e-mails do Bacete Soco. No seu programa, eu gosto de Jago. como já disse, um viado. Preparem-se porque é grande e o primeiro e-mail é do Assassin X11 ou Fox Kyle. Será que esse aí quis enxertar o próprio nome naquele vírus do Metal Gear Solid? Aquele Fox Die? Eu não faço ideia, cara. Talvez ele só goste de raposas? Ou ele gostava do Fox, do Star Fox? Ou então ele é furry. Ou ele é furry, pode ser isso. Então vai ficar isso. Você agora é o Furry Kyle. Ou ele gosta Assassin muito de Foxtrot. Foxtrot também, gosta muito de dançar. Agora, não, seu nome agora será Furry Kyle, meu filho. Que pena. Parabéns. Este sendo meu primeiro e-mail para este perfeito podcast que me faz rir em todos os momentos e em qualquer lugar, me fazendo pagar de louco na rua. Desculpe o meu texto, qualquer coisa. Não, meu filho, você já está escrevendo. Pois é. Bem, tirando esse aqui, aí vai mais os ótimos minigames que prendem as pessoas muito, ao invés do próprio game original. O primeiro fica dentro do Call of Duty Black Ops 3, né? Campanha uma parte após o tutorial, se você acessar um PC. Você consegue acessar um jogo de zumbis em visão isométrica. Morreria sem saber. Também que é surpreendente viciante. Não. Surpreendente, tão viciante e bom. Além de ter câmera de primeira pessoa. O nome do jogo é Dead Ops Arcade 2. E o jogo não possui somente esse, mas o Black Ops 1 também está presente. Caralho. É. Outro jogo é no Fallout 4, onde dentro do Pip-Boy tem também o primeiro jogo do Donkey Kong. O iPod? Não, deve ser clone, né? É. Onde o velho bigodudo ganhou sua fama bem para acessar o jogo. É a mesma coisa. Procura um certo PC que você consegue jogá-lo. Sem esquecer que também possui o jogo do Pitfall, a versão do velho Atari. Ah, isso pode, né? Porque é da Activision? É, peraí, Fallout é da Activision? Eu acho que é. Acho que não, mas enfim, foda-se. Ah, mas se pode Pitfall, quer dizer que a Activision tem a mão em algum jeito. Não, também pode ser um negócio que parece Pitfall. Se eles não botarem o nome Pitfall, cara, não, eles podem botar qualquer merda. Isso, uma rápida clonagem. Deve ser tudo com o Pip-Boy, será? É, deve ser o Pip-Boy no Pitfall, aí pronto, foda-se. Beleza. Foda-se você, Activision, chupou meu peru. É. Eu lhe roubarei dinheiro aqui. Fico por aqui e um grande abraço a todos os membros deste podcast. Os vídeos do Minis Games Setados, se a gente lembrar, a gente passa pelo lápis quando post. Senão... Não, não vai botar porra nenhuma no post, não. Procura lá, joguinho de zumbi do Black Ops e joguinho de Pitfall do Pip-Boy. Pronto, acabou. É mágico. Mas muito obrigado por me mandar os links aqui. Sim. Embora a gente ignore. O próximo é do Silverhawk. Voltou novamente. Mas enfim. E aí, soqueteiros, novamente aqui é o Silver, para incomodar um pouco vocês. Muito obrigado por me incomodar, cara. Fico satisfeito. Também. Falaram sobre as mulheres que não leem os e-mails. Tinha antes a Debs e a Bebs, que leram algumas poucas vezes. Por que não chamo algumas delas pra ler também? Que horário é ruim? O que você acha? Que horário é ruim? É ruim pra elas. Que horário é ruim pra caralho. Horário é ruim pra mim, imagina pra elas. Eu que sou vagabundo, não faço nada da vida. Por isso, do nunca se sabe quando vai ter mulher lendo essas bagaças. Só num feriadão, coisa assim. Pois é. E eu tenho uma memória boa, eu acho. Eu tenho uma lembrança de quando eu tinha um ano de idade, ou menos. Acho que num parque de diversões, vai saber. Tô vendo, sua memória é ótima mesmo. É, mas, tá chegando. Mas deixando isso de lado... Peraí, caralho, do que você tá falando? Acho que ele tá lembrando de quando a gente falou se ele tinha memória boa, quando ele disse todo mundo que participou do podcast. Ah, é verdade. Porra, ele tinha que botar a gente em contexto, né? Ele acha que a gente vai lembrar do último e-mail que ele mandou, caralho. É, só eu, sorte, né? Que você lembrou, Daigo. Se fosse por mim, eu ia ficar viajando aqui. Mas deixando isso de lado, a maioria eu lembrava porque já ouvi o BFS inteiro umas 4 vezes. É, eu passo 4 horas só em ônibus. Puta que pariu, é uma merda. Outros eu ouvi só o começo pra lembrar, e o Dobardo eu gosto mais do nick dele de K.O. Logan. Eu acho os dois uma merda, mas essa é só uma opinião. É, e sim, eu tenho um tesão especial pra asiáticos. Quem não tem? Eita, né? Nunca peguei uma, é. Essa é uma frustração constante. Talvez seja esse o motivo do meu tesão. Não, eu não acho que é não, cara, mas enfim. Talvez seja, vai que ele fica recolhido. Daí eu quero. É, você quer o que você nunca pode ter, mas você pode tipo ter, isso. É que tá. Você não deve pegar mulher em geral, que eu sei. Mas enfim, eu meio que travo na hora de falar com uma delas. É triste. Época boa foi na Copa, que tinha bastante balada e umas festas aí. Com isso tinha mulher de tudo que é lugar. Uma pena nem sempre entender o que algumas falavam e ainda não completei meu catálogo de mulheres. Cara, catálogo você de... nunca. O lance sobre o catálogo de mulheres é que você nunca completa o catálogo de mulheres. Não dá, cara. Não tem como, mas enfim. Mas isso é outra história e foi outra época. Era mais fácil quando eu tava no exército e tinha um corpo mais sarado. Mas depois que fui dispensado, me tornei aquele gordo escroto que conheceram no Bastion Pizza. Mas como o mestre Lapso fala, this isn't even my final form. Quem era esse brother? Ah, é o. Ah, lembrei desse velho. Lembrou, né? Tava aqui do lado da gente. É. Agora, é estranho ele ter servido, cara. Será que alguém fez pressão pra ele fazer isso? Ele fez algum por dentro? Cara, na real, é relativamente normal as pessoas servirem o exército, sabe? Não, até porque teoria é obrigatória. Porque todo mundo. Porque não tem dinheiro, sacou? É porque tem pouca vaga, mas eu conheço relativamente bastante gente que serviu o exército. É, você me conhece também. Você serviu também? Eu servi. Ah, eu conheço uma boa meia dúzia que serviu, mas enfim. Agora acho que vou começar a descer a pica no Senhor Trendário. Peraí, todo mundo fica descendo a pica em mim? Vai se fuder. É, não paga nem o japa antes. É, caralho. Fera, você anda bem viado e emo com falta de rola. É, cara, você sempre fui assim, mas enfim. Puta que pariu, o BFS tem mais de 300 horas de podcast. Tem tudo isso? Acho que teve um bom tempo que o senhor não estava presente. Graças a Deus, estava de férias. Mas mesmo assim, quase todos os podcasts presentes tem que falar da porra do Kingdom Hearts e Halo. Cara, eu tenho falado muito de Kingdom Hearts e Halo, Dag? Não, você só faz o que todos nós fazemos quando alguém fala de Halo, que é aquela merda. Eu não trago isso à tona assim, tipo, oi, Kingdom Hearts é uma merda. Alguém fala sobre Kingdom Hearts. Alguém cita e você alguém disse, cita pô. E eu gosto de lembrar as pessoas que é uma merda. Eu acho que é meu papel fazer isso, inclusive. Mas enfim. Eu acho bem correto. Sei que pode ser até zoeira. É um pouco de zoeira, mas é mais coisa séria mesmo. E por aí vai. Mas até hoje não vi, eu não me lembro do senhor explicando tanto ódio pra essas porra. Ah, agora que eu reconheci. É o cara que o Ninja Inimigo postou no Facebook, o e-mail. Exatamente. É, bem que o contexto era diferente mesmo. Mas enfim, cara, assim, como eu disse lá no Facebook, eu posso fazer uma série de 3 podcasts sobre como o Halo é uma merda. E já o Kingdom Hearts, cara, é assim, não é meu lance, mas vai fundo. Se você gosta de Kingdom Hearts, cara, eu continuo respeitando você. Você é meio viado, mas eu não tenho nada contra o viado, né, Dai? Concordo comigo? É, né? É claro. Mas enfim, é aquela parada, pra quem gosta de coisa japonesa com personagens afeminados e estuprando os personagens todos da Disney. E zíperes! Tudo bem, eu tô de boa. Milhões de zíperes! E usar chaves como se fossem espadas e dizer que elas cortam. Pois é. A parte boa que tem da cultura japonesa, que é sangue e putaria, não tem. Então, só tem a parte ruim, que é a verdade. Mas enfim, longe de mim defender essas merdas. Porra, brother! Se você não gosta da porra do negócio, qual é a treta? Caralho! Você acabou de admitir que a parada é uma merda? Sim. Mas enfim, mas que caralho de falar sempre dessas porra. Eu não falo porra nenhuma dessas porra. Eu quase não falo dessa merda. Você que trouxe essa porra desse assunto à tona, caralho. O comandante hater, ele fala que não gosta de tal coisa, mas apresenta os argumentos dessas paradas. Você simplesmente faz igual esse moleque virgem do caralho. Ah, eu não gosto de foda-se, na moral. No próximo Baixo Frente Pizza que eu for, ele dele dá uma pica pra socar no cu e ficar reclamando dela também. Ué? Mentira, tu aposta que tu, no e-mail tu é macho pra caralho, mas na vida real tu vai peidar pra porrada. Mas enfim. Sério? Essa porra de dois jogos meio que estragam uma parte da sua vida. Cara, Brian, não estraga minha vida, não estraga, local. Cara. Eu não dou a uma gente foda pra... diz que é ruim. Eu não dou uma... Honestamente, eu não dou uma foda pra Kingdom Hearts. E eu acho engraçado ficar zoando Halo. Foi uma coisa que meio que ficou... Fez parte da cultura do podcast falar mal de Halo. Bom, cara. Provavelmente a gente começou a falar mal de bobeira, assim, tipo, a Halo é ruim. E aí alguém, sei lá, provavelmente o Solid deve ter ficado putinho, que ele gosta de Halo. E aí a gente começou a achar engraçado ficar zoando Halo, brother. Se você não gosta, foda-se. Eu acho divertidíssimo hoje. Não, essa semana que teve esse tópico lá, por causa desse parágrafo aí, eu consegui fazer 3 pegarem pilha porque eu falei mal de Halo. É genial isso, cara. eu ganho mana quando eu faço esse tipo de coisa. Mas... É tipo o Malkavi, tá ligado? Toda vez que ele faz alguém... Exatamente, recupera a humanidade. Exatamente. Eu gosto muito dos senhores e por aí vai. Mas sério, eu vi umas 300 horas, umas 24 horas no mínimo, se é sobre o Senhor da Eternidade reclamando sobre Halo King. Cara, eu acho que... olha só, eu vou dizer o que eu acho que sobre tá dando você, Silvio. Nisso eu aí. Acho que você é um fã enrustido de Kingdom Hearts, tá? É. Se bobear de Halo também. Ui. E aí você ficou tão chateado que alguma parte que eu falei mal desses jogos, você tá achando que eu fico falando mal dessas merdas 24/7. Mas, cara, honestamente, eu falo muito raramente mal desses jogos. Geralmente é quando alguém cita ou quando alguém fala bem, entendeu? E se você quiser, cara, se você for melhorar seu coração, depois eu gravo só pra você, assim, eu faço um áudio dizendo sobre como Halo e Kingdom Hearts é uma merda. Mas enfim, provavelmente não vou fazer isso, não. Eu tô fazendo promessas vazias aqui. Você não merece isso tudo, não. E como ouvir essa porra mais... Quer dizer, não sei. Eu posso botar nos milestones do Patreon lá. Se tu pagar R$50, eu faço pra você. Como ouvir essa porra mais 4 vezes? Tô ouvindo a 5, pois estou em busca das promessas vazias do PFS. E sei... Olha lá, falando de promessas vazias, acabei de fazer mais Nossa. Uma. E sei que vou ouvir ainda mais 300 horas e ficar ouvindo você reclamar dessas merda até hoje é foda. Sério, velho? Eu quero saber esses argumentos dos jogos e por que tanto ódio. Pô, se eu reclamar, ninguém liga pra um fudido assim. Eu sei que ninguém liga pra mim, mas vocês ouvem mesmo assim. Só ignoramos e vai aplicar a magia do preconceito de eu não preciso conhecer pra não gostar. Isso é verdade também. Aliás, isso é do Comandante Hate aí, você falou que ele... Sim. Mas enfim. Porra, pelo amor, tá merecendo muita rola nesse rabo aí já. Cara, é assim, você tá com muita fixação em meter o piru no meu rabo, cara, mas... Aham, curtiu você? Assim, eu não curto muito esse lance, não, cara. Mas não sei, cara. Não sei, de repente no futuro aí eu me descubro e tal. Eu te aviso. Agradeço a leitura de e-mails e se cuidem. Até a próxima semana. Não tem muito o que dizer sobre jogos dentro de jogos, pois não lembro e nem conheço muitos jogos que tenham recomendado isso. de conhecer já foram citados dentro do podcast. Legal, o cara não fala porra nenhuma sobre o tempo, mas xinga a porra e quer comer minha bunda. É. Entendi. Obrigado. Tá muito afim. Você já foi mais legal. Olha a falta do amor aí. Agora vamos ver o próximo, que é do Lone Player. Lone Player agora está se tornando um rapaz assíduo em nossa leitura. Diz ele que gostou bastante da edição, foi bem legal e algumas vezes eu dei risada sozinho. Isso me irrita, porque se você está no metrô lotado e um homossexual te olha, ele pode interpretar errado. Não, isso depende do jeito que você está rindo. De fato, você não pode se oferecer para um viado, entendeu? Não, mas tudo bem. Mas do jeito que você está rindo também é importante. Você também não pode rir igual a desvairada. É, assim, pelo que você está descrevendo, eu imagino que você ri que nem uma bichona. Uhum. De qualquer forma, senhor de la eternidade. Nossa, ela... tô muito requisitado hoje. É. Como você é um profissional da área, diga-me a diferença entre o modo de jogo Mercenários Resident Evil 3 e o minigame Tiro ao Alvo Resident Evil 4. Cara, eu não lembro como é que a gente diferenciou isso na hora do podcast. Mas, assim, na verdade, se você pensar objetivamente, não tem uma diferença. Mas, geralmente, o minigame, ele, primeiro que ele é completamente diferente do gameplay normal do jogo, sabe qual é? Ele pode usar o engine, pode usar o mecânico. Eu não sei como é que é o Mercenários do Resident Evil 3. Eu tô imaginando que é só porradaria com um monte de bicho, ou não? Não, Mercenários, você escolhe um boneco, tem pouco armamento e é solto numa área fechada. Enfim, mas é o mesmo gameplay lá, third person, sim, você pega e atira no boneco. Enfim, minigame, geralmente, ele é completamente diferente do jogo normal. Por exemplo, no Witcher 3 lá, tem aquele joguinho de cartinha colecionável lá. Você joga um joguinho de cartinha que tem porra nenhuma a ver com o jogo normal. Ou no StarCraft 2, que tem lá o Lost Viking lá, que é o jogo de nave. Também não tem porra nenhuma a ver. Enfim, e geralmente é assim. Mas também tem o fato de que, às vezes, uma outra coisa que diferencia também, às vezes o minigame, ele é uma coisa diegética. O Ilapso, inclusive o Ilapso e o Ludobardo ficariam orgulhosos de eu ter falado isso. Oh, é uma coisa diegética, porque assim, o cara, o seu personagem dentro do jogo está jogando aquele jogo, entendeu? Ele vai lá no fliperama da vida ou na mesa de carteado, etc. E ele tá jogando, entendeu? É uma experiência dentro da experiência. E isso é maneiro também. O senhor disse que Pokémon Stadium era chato, mas sua opinião foi construída após você importar o Entei e ele te dizer que estava tudo bem. Cara, eu não entendo esses memes de Pokémon. Ah, esse negócio do tá tudo bem do Entei é de idiota que mandou uma mensagem pra um fórum uma vez falando que ele sonhou com o Entei na vida real e o Entei falou que tava tudo bem. O Entei falou que tava tudo bem, cara. Entendi. É uma pessoa muito iluminada, creio eu, não? Entendi. Mas acabei de lembrar que é você que está lendo esse e-mail, Daigo. Eu só estava fazendo sim, uma sim, introjeção. Mas essa parte de fato era projetada pra você. O resto entendi. É comigo, deixa com nós. Vai fundo. Mesmo porque a próxima é projetada pra mim, veja bem. Daigo, ouvi falar que você recomendou o Kamen Rider Owls no BF Pizza. Como pode ter cometido tamanha heresia? Heresia nada, série é boa. Pois se fosse, eu teria dado três opções para o Mancê consultou. Sendo elas Kabuto, depois do episódio 29 com a bosta. W, o menino nossa, já tava vendo. Que específico, depois do episódio 29, aos 49.52 minutos, ele começou a ficar ruim, a série. Mais ou menos. Depois do episódio 29, o trem cai. Eu confio em mim. Entendi. W, o menino já tava vendo. E Kamen Rider Decade não é bom, respectivamente. Digo isso porque quando começaram a traduzir o Owls, que eu já achava meio bosta, começou a sair o Kamen Rider Foguete. É, Forze, que é a série seguinte. Mas Owls é bom. Kamen Rider Forze não é bom. É dentro de uma escola japonesa, que parece uma escola americana, bastante pra ter um clube Glee, tá ligado? Meu Deus do céu, cara. Exatamente. Cara, Kamen Rider é um mundo que eu não quero entrar, sério mesmo. Não, tem até algumas séries que eu provavelmente já sei gostar, mas tem eu que... Eu achava que era só um homem inseto caindo na porrada com as pessoas, sabe qual é? Antigamente era, mas depois de Kamen Rider Agito, que é o último a ter esse lance de homem inseto que destrói, as coisas começaram a ficar muito variadas. É por isso que eu digo, tem um caminho minado. Você tem que chegar e saber onde você tá pisando. Entendi. E aí eu dropei as séries japonesas mainstream de vez e passei a ver longas metragens como Kamen Rider The First, esse é bom. O The Next, que é a sequência, que é meio bosta. Devilman é bom não, cara. E séries mais curtas como Lion Maru G e o próprio Garo, que você também recomendou ao Vinda Justiça. Aliás, Cássio, Lion Maru G é um mux que eu acho que eu devia te recomendar, cara. Lion Man? É, o Lion Man. É, o Lion Man, Lion Man, que eu conheço. É o Lion Man. É o cara Man que vira o leão escroto. Sim, sim. É a versão branca dele que vem presente, todo mundo reencarna e ele reencarna como um gigolô escroto que tem chato e tem que lidar com a Yakuza e as pessoas odeiam ele. Cara, esse tem muito potencial. É o pior gigolô da área. Tem muito potencial, não. Por isso que é Lion Man G. É, G de gueto. G de viado. Não, G de gueto e G de gigolô. Vale as dois Gs. Entendi. Mas... Com relação às pichações de Missing No no Rio de Janeiro, Missing Number, aqui em São Paulo as pessoas têm uma fixação meio escrota pelo Chaves. Então não é difícil encontrar muros com desenhos que remetem a tão aclamada série. Tem também um tal de Carlos Adão, que sonhava ser famoso para seu nome pelos muros da região oeste de São Paulo. Meu Deus. Ele aparentemente virou político e realizou seu sonho. Viu, galera? O que nós aprendemos hoje? Ser tryhard, paga. Carlos Adão, ainda por cima é um nome zoado. Pois é. E é isso, abraço. O próximo, meu Deus. Tá foda hoje. Olá, putas desobedientes, sugadoras de chimenes socados no rabo. Nossa, as pessoas estão tão deselegantes hoje, né, cara? Hoje estão, cara. Aqui quem fala de novo é o Will Lucas Z. Ah. Como eu sei que o Alzheimer bate em você. Ah, é aquele cara. Uhum. Mais forte do que o Chris Wiseman no Anderson Silva. Devo lembrar que a pronúncia é Will Lucas Z. Ué, a gente acertei. Foda a primeira vai tomar no seu cu, brother. Devo começar essa merda. Eu também que ele sabe que é merda. Falando que o chinês anterior, enviado por minha gordura, não continha nenhum ódio ou rage da minha parte. Eu não me lembro de todo o seu e-mail, mas há controvérsia. Apenas estava querendo corrigi-los, entendi. Ele é um professor. Como todo belo filho da puta. Além de querer fazer um belo bullying com o Sr. S. Faggots. Mas também percebi que deveria ser um bom contratante cafetão e educá-los corretamente, lhes ensinar a ser putinhas, comportadas, obedientes e atenciosas. Acho muito justo e bondoso da sua parte. Não é? Dizendo isso, agora devo te contar que putas trabalham vendendo seus corpos, dando eles aquele que oferece... Caralho. Dando eles aquele que oferece algo em troca. Tá, não entendi essa frase, não foda-se. Talvez dinheiro, mas também de chimenez também conto. Com isso, não tem absolutamente porra nenhuma dessa viadagem de meu corpo e minhas regras. E sim, o simples raciocínio. Meu dinheiro, minhas putas, meus corpos, minhas ordens, minhas regras. Você tá certíssimo. Caralho, que tá, coisa interativa. Você tá certíssimo. Meu. Mas você tem que lembrar que nós não somos só puta. Mas enfim. É, tem isso também. Não sou tuas vadias, não. Ou seja, estando sujeitos a me oferecer seus rabos juntamente descabelados, vocês são minhas putas e têm de regular. Sentar e chupar como eu mando. Resumindo, meu dinheiro, minhas putas, minhas regras. Cara, é, depende, assim. Eu sou sua puta se você me der dinheiro no Patreon. Muito dinheiro, inclusive. Cadê? Não tem? É. Sobre a ocasião onde foi citada erroneamente. Puta, ainda precisa ser pobre que fode. Sobre a ocasião onde foi citada erroneamente o ano em que a sétima geração começou, ele foi no cast 203. Cara, desencana nessa parada aí, fera. Né? 203 para o Daigo. Burro pra caralho, que não lembra de números, mas lembra da merda da fosfetanolamina. Lembro mesmo, eu trabalho com isso. É, porra. Mas enfim. Sobre Heroes of the Storm, juramente no e-mail do Pretinho do Pau, feijãozinho do anal, também conhecido como imbecil old fag do Bruvan Pinto. Ó, tá esplanando aí. E errou. Errou! Tá errado a aposta. Errou! Com ele dizendo que os anos 90, de novo, para o Daigo, analfabeto numérico, tá aqui, pai. Olha lá. Cara impertinente. Eram melhores que os 2000. Isso é verdade. Como se o pornô de cavalo dele fosse fácil de baixar nessa época. Cara, não era fácil de baixar, mas era muito mais gratificante quando você achava pornô de cavalo. Pornô de cavalo? Mas... De onde veio isso? Eu já falei de pornô de cavalo? Eu não sei, cara. Aí tô explanando suas preferências sexuais aí. De repente o cara te hackeou. Não sei. Nesse e-mail, o nosso menininho especial, pra variar, se confundiu ao achar que o Wii foi o primeiro da geração, confundindo com o Wii U, que foi o primeiro da oitava geração. Peraí. O Xbox 360 realmente veio antes do Wii? Eu achava que era o Wii. Eu falei, tipo, cara, eu acho. Eu não falei, tipo, como um fato, acho não. Acho que a gente acha automaticamente que ele veio antes, porque a tecnologia é... É uma bosta. É. Não, eu honestamente achava que o Wii tinha sido o primeiro da geração. Se não foi, foda-se. Se não deu uma foda. A gente jogou de todo jeito. Pega o teu Wii U e enfia no teu cu. Mas, rimou! Fiz isso mesmo pra demonstrar o quão teimoso eu sou, pra demonstrar que estou certo. Isso eu já reparei. E também, já aviso que irei processar o senhor do autismo por ter me plagiado ao dizer que se ele diz algo, ele está certo. Com isso, eu estaria errado. Na verdade, cara, eu tô plagiando o Tony Montana no Scarface. Exatamente. Mas você pode ser prepotente aí, achar que você inventou isso. Minha namorada, ao escutar isso, me disse: eita, ele tá plagiando. É, não, essa namorada tá certíssima. Eu tô vendo que você tá controlando legal a menina aí. Ela acha que você é o cara mais legal do... Ela acha que você é o cara mais legal do bairro. Tá fudendo a cabeça dele. Pois tu, é. Tu deve ser o menino mais fodinha da rua de baixo. É, afinal, sou eu quem usa isso desde sempre pra demonstrar que estou certo. Parabéns. Já que se eu estou falando que estou certo em dizer que estou certo, sobre dizer estar certo por estar certo. Com isso, ele processar você por ter me plagiado, cara. Boa caralho, sorte. Macaco louco, tá ligado? É, nos vemos no tribunal, fera. Agora, eu me sinto obrigado em falar que simplesmente adorei quando vocês leram meu e-mail. Olha só, cara, fico feliz que você ficou feliz. Sério, eu tava na van indo pra casa da minha namorada quando fui escutar e qual só tem umas gargalhadas escandalosas nela. Que bom que você é bem humorado. Sério, eu não pensei que teria jogado uma bomba tão grande e que tivesse deixado o Castro tão desolado ao jogar na cara que ele desperdiçou a vida dele ao estudar e MOBA. Peraí, entendi, enfim. Estudado MOBA, tá? E ter deixado o cérebro dele correr e se tornar uma azeitona S-Faggots. Cara, eu gosto de azeitona e eu gosto de S-Faggots, então eu tô feliz. E eu também topo de fazer bullying com Killerazos. Na verdade, não precisa fazer bullying com Killerazos, sabe qual é? Ele é um bullying ambulante. Né? Na verdade, faço bullying com quem vocês quiserem. Desde que não seja o Lapse Ninja Mimiro. Opa! Tu quer dar o cu pra eles, cara? Achamos pra quem ele arrega. É, viadão. Só quero mesmo que me deixem participar alguma vez do cast pra conversar na moral. Não, tem um viadão, mal educado pra caralho. Mas é claro que vai rolar bullying bullying com o Castro. Tudo bem, eu tô de boa com o bullying. Antes de falar do cast atual, eu queria saber Daigo. E o Kendo conta como Super Sentai ou é só um Tokusatsu normal? E aí? Não, é só um Tokusatsu normal. Pra ser Super Sentai, tem que ter a marca que é da Toei. Tem que ter pelo menos 5 bonecos coloridos. Não, nem tanto. Já teve série com 3, mas assim, tem que ser da Toei, sacou? Para aí, pra ser Tokusatsu tem que ser da Toei. Não, pra ser Super Sentai tem que ser da Toei. Ah, desculpa, pra ser Super Sentai tem que ser da Toei. Sério? Sim, a marca deles. Eu não sei não. Eu achava que Super Sentai era qualquer bosta que você botava 5 super-heróis com roupa escrota colorida. Nada, tem toda uma marca, cara. Sério? Assim, eu acho. Assim como o Kamen Rider. Se bem que eu lembro que eles queriam processar o Chroma Squad lá, né? É, de certo modo, sim, mas assim, a Toei não ia esquentar com nada. Foi a Saban que entrou na brincadeira e falou, não, vai falar que é Power Rangers. Ah, entendi, pior ainda então. Mas enfim, é que o Kendo já começa com ele e com um parceiro já experiente da disputaria e depois ainda surge um terceiro maluco pra se juntar e se torna um trio. Eles não contam mesmo como Super Sentai. E deu! Porque, por exemplo, Cyber Cops conta como Super Sentai? Não, Cyber Cops é Henshin Hero, porque eles falam que eles transformam. Peraí, mas os Power Rangers também não transformam? E os Sentai em geral não se transformam? É, mas aí Power Rangers é outra coisa, né? Power Rangers é agora a adaptação oficial de Super Sentai. Entendi. Foda-se. Não é? Que foda-se, legal, né? Foda-se. Bastante. Finalmente, falando algo que presta de verdade no meu e-mail. Porra, tava faltando. Vou finalmente falar sobre o cast do Jogoception. Achei engraçado que vocês não citaram minigames como os de Crash. Crash quer dizer Bandicoot? Ou é provavelmente. Outro? Bomberman. Peraí, Bomberman. Caralho, Bomberman tinha minigame? Tinha o jogo de queimado. Eu não me lembro dessa porra. Era literalmente queimado. Sem contar a inspiração que o primeiro minigame da franquia Zelda exerceu nos jogos da indústria. Qual é o primeiro minigame isso da... Peraí, bem, o primeiro minigame de era Zelda... Era Money Making Game. Surgiu o primeiro jogo da franquia, que era naquele do Nintendinho zoado, que era praticamente um minigame de cassino, com você apostando uma quantia de dinheiro pra ver se ganha mais ou não. Esse minigame inspirou muitos minigames de cassino em RPGs e outros jogos. Não sei se foi ele que inspirou minigames de cassino não, porque pensar em minigame de cassino, eu acho que é uma coisa bem básica, assim, mas enfim. Acho que talvez tem desde os primeiros Dragon Quest com a lança da loteria. Talvez você esteja certo, acho que isso tá errado, mas de qualquer forma, você apontou um negócio que eu não sabia, porque como você bem sabe, esse podcast foi nas coisas, então ninguém foi estudar, entendeu? Mas, enfim. Sim, ninguém mesmo. Pokémon, tudo da memória. Pokémon também possui muitos minigames que foram feitos a cada jogo, começando com o Game Corner de Kanto. Como é que era o Game Corner de Kanto? Eu não me lembro. Acho que eram os fliperaminhas que tinha. Cara, não me lembro at all. Depois vindo o famigerado Pokémon Contest, concurso Pokémon. Ah, isso é aquele do Pokémon mais bonitinho, né? Isso. Depois vindo os musicais de Unova e até mesmo as FanFest Missions, que se encontravam na mesma. Disso eu não faço ideia, porra. Os musicais e as FanFest Missions são tipo aquele troço que tem no anime agora de coordenador, tá ligado? E seu Pokémon não fazer umas firulas com golpe. Ah, entendi. Tipo, em vez deles brigarem, eles ficam fazendo firula. Tipo um catá de Pokémon esse. Isso, bem isso. Entendi. Só que misturado com ginástica olímpica. Entendi. Nessa última, o jogador fazia alguns minigames pra evoluir a árvore do Entralin, também não sei que porra é essa. Tentando assim conseguir um tipo de punk temporário pra ajudar ele em coisas como ganhar XP, dinheiro, itens, etc. Esse modo é realmente divertido. Principalmente por poder ser jogado em co-op local. É, isso é legal. É. Com cada jogador se ajudando e todos conseguindo recompensas. Outra coisa que foi deixada passar foi o modo The Mercenaries. A gente não falou nessa buceta, caralho? Falou. Que apesar de citado... Ah, tá. Só que a gente só falou. É, a gente não foi aprofundado. Não teve muito aprofundamento, mas ele também foi tão bem recebido que ganhou um jogo próprio com o Captain Toad, coisa que a gente também citou. Mas enfim. Uhum. Falando rapidinho sobre o que foi citado de Final Fantasy XIII, os dois primeiros são realmente horríveis, sendo o primeiro uma merda absoluta. O 2 ruim mais forçado... Não, o 2 é bem pior que o 1, cara. É. Mas bem pior. É até pior. E o terceiro eu não joguei, nem eu. Mas do que eu ouvi do sistema de batalha dele e do geral, ele parece um bom jogo. Só que não é. Não parece não. Mas nada foda, mas talvez agradável. Eu não quero pagar R$40 ou sei lá quanto custa essa merda hoje em dia num jogo talvez agradável. Foi mal. É, não rola. Acho, e não parece ser talvez agradável pra mim, não. É parece pura merda. É muito caro pra gente, tipo, ficar apontando e rezar que vai dar certo. Na verdade, eu não pagaria menos R$5 nele. Nem que desse R$5 eu não jogaria essa bosta. Acho que o Ninja e o Mamute não conseguiram suportar o Lightning Returns pelo trauma de ter jogado os antecessores dele. É possível, mas eu não os culpo. E para finalizar sobre o jogo Ception, vocês esqueceram de um dos maiores exemplos dessa coisa, que é o jogo BR Knights of Pen and Paper, que é nada mais nada menos que o jogo de jogar um jogo. Você tem toda a razão, fera. Eu não tinha pensado nisso, mas você tem toda a razão. Mas aí é porque tá tão enraizado na historinha do jogo que a gente meio que deixou passar. É, a gente não se ligou. Achei que acabaria vindo sobre ele, mas não ouvi. Desculpa te decepcionar, fera. Aliás, eu tô satisfeito de te decepcionar, na verdade. É, hoje tá bom. De qualquer forma, adorei esse quest, principalmente pela leitura de Ximenes. Viu? Ele fica me bulliando, mas ele adora meu trabalho. Fica todo alegrinho, né? PS, antes que eu me esqueça, vou fechar essa merda fazendo mais bullying ainda no menininho especial. Você não dá o time. Obrigado. Sério, gente, ele meio pede, peço. Esse filho da puta termina praticamente todas frase dele como, sabe qual é? Eu tenho esse problema, eu tenho umas frases. Eu não acho que... ruim, não. Todo mundo precisa de um bordão. É, não, não é um bordão, né? Isso é um vício de linguagem, mas enfim. Tá bem, mas é quase como se fosse um bordão. Tenho alguns. Eu falo muito pois é também. Mas enfim, foda-se. Me dá desculpa de não jogar LOL, mas torrar seu dinheiro de StarCraft 2 e ainda falar mal. Porra, torrar meu dinheiro de StarCraft 2 e fala como se eu comprasse skins, cara. Eu comprei o jogo só, tu não acha justo, fera? E ainda falar mal da pizza do Pizza Grill. Pera aí, alguém fala bem da pizza do Pizza Grill? Ela tava melhor esse ano, mas isso sim. Sério, eu só consegui comer 3 fatias, tava muito ruim. É. Puta que pariu. Porra, dia 27 foi meu aniversário e eu não consegui ter o grande presente de ter ido nesse Best Friends, foda-se, por ser um fudido de um aprendiz legal e esse arrombado me fala que pizza tava ruim. Pera aí, aprendiz legal? Quer dizer que ele tem menos de 18? Aprendiz legal? O que significa aprendiz legal? Aprendiz legal, menor aprendiz, tá ligado? Não. É. Tipo, um moleque qualquer de escola pega estágio em alguma empresa, coisa assim. Ah, tá. Não, se ele for menor de idade, explica muita coisa. E esse arrombado me fala que a pizza tava ruim? Tava uma bosta. Já foi na Parmeia depois das 22 horas, caralho. Já ia bem melhor. Bem, foda-se. Posso ter perdido a glória de ver o Luca pegar do Gagá do Daigo. Eu também perdi essa glória, by the way. Eu sou até nem no muro. Nem de fazer um bullying gostoso no Senhor do Autista. Você também não ia fazer, cara. Que nem eu falei do Silvio. Vocês no e-mail, vocês são foda. Na hora de chegar no mano a mano, no frente a frente, você peida. Não aguenta 5 minutos de porrada comigo. Mas pelo menos vou ganhar um Wii U no dia 1. Parabéns, cara. Um fish bem fundo e duro em seus anos esvazias. E que vocês se fodam muito ao lerem esse e-mail gigantesco. Haha, emoji. Já me fudi, obrigado. É, né? Eu li esse e-mail todo com o dedo no cu, inclusive. Oi! Agora vamos para o próximo. Olá, guardiões do Ximenes Land. Defensores dos portões cabacianos do Baixo Frente Soco. Aqui quem vos escreve é o DVD. Ah, o homem de níqueis múltiplos? Sim. Qual era o outro, né? Lone, buceta, sei lá. Alguma coisa assim. Foda-se. É, agora que ele não colocou, a gente não lembra. É, mais um Baixo Frente Pizza perdido. Acho que é Lone Player, não é isso? Não, Lone Player é o cara lá de cima. Não, Lone Player é outro. Não. Porra, foda-se então. É licantropo, filantropo. É isso, valeu. Ah, moleque. Pra mim é complicado porque serão 3 passagens para o Rio. A minha, a da patroa e a do meu filho. Como os 3 são ouvintes, pô, coitados, não posso deixar ninguém de fora. Mas ainda virá um dia que poderei mandar todos tomar no olho do parreco, cara a cara. Porra, olho do parreco, vou levar pra mim. Lá, mesma coisa também, entendeu? Os caras falam que não, quando for no Baixo Frente Pizza, vou zoar todo mundo. Não, não zoa, vai chegar tudo pequenininho. Caralho, cara, beleza. Mas enfim. Os 6 campeonatos do Bulls nos anos 90 foram fora pra caralho. Cara, pode que a gente falou sobre basquete por algum motivo na última leitura de foi porque virou assunto lá no Baixo Frente Pizza. E eu tava até falando com a minha mãe isso. Eu tô achando legal a galera me dar esse feedback do NBA. Entendi. Se bem me lembro, 91 foi contra o Lakers, 92 contra o Trail Blazers, 93 contra o Suns. É, bateu meu time, né, desgraça. E 94 o Jordan foi jogar beisebol e voltou na metade da temporada. Caralho, aquilo foi sick. Foi muito idiota. Teve uma época que ele foi jogar golfe também, né? Também. Mas não há tempo de salvar o Chicago, deixando este hiato de 2 anos. Depois bateram fortíssimo o Supersonics em 96 e em 97 e 98 bateram o Jazz de Stockton e Malone. Essa foi escrota. O último de 98 em Utah estava 3-2 para o Bulls, contra quem jamais havia ganho 3 jogos em finais. É, né? Tinha uma travadinha. O Utah Jazz não era tão violento assim ainda. E depois cagou tudo de novo. Foi do caralho. Parecia um filme. Com direito a Pippen sair machucado fazendo o time degringolar. Se obrigando a uma volta triunfal mesmo mancando. LOL. É muito rock isso. Né? O jogo foi para a prorrogação e terminou com sua majestade aérea tomando a responsabilidade para si nos últimos minutos e vencendo com arremesso de virada. Quase infartamos eu e meu pai naquele dia. Recomendo a todos os fãs de basquete que vejam este e o jogo 4 que o Bulls atropelou, terminando com 42 pontos lendários diferentes. Assim, isso foi mesmo. Foi um curve stomp violentíssimo. Se minha memória não me engana. Sobre o cast, o poker do Red Dead é muito mais divertido que o joguinho do KOTOR, que eu não tive nem paciência de jogar. Falando em KOTOR, respondendo ao que foi comentado no outro e-mail, a equipe ainda dá muito suporte ao jogo. Hoje tem até um jogo. Peraí, a equipe de Star Wars do Old Republic, o MMO. É. Hoje tem até um jogo de nave estilo Star Fox e uma espécie de Destiny. Eu joguei essa porra de jogo de nave, é bem maneiro. Bem bacana mesmo? Dá pra escolher assim? É um Battleground e tal, é bem legal. Eu não sei se dá pra escolher as navinhas. Eu acho que dá assim, você escolhe tipo as classes, sabe qual é? Uhum. É bem legal. Pô, isso deve ser fodinha mesmo. Eu quase considerei voltar a jogar, mas não. É o que sempre faltou na franquia, né? Jogo de nave pra valer, né? Pois é. A galera do X-Wing Squadron que me perdoa. Também não é tão legal assim não, mas é legal. São as Strongholds, que são casas que você pode decorar com móveis, companions, naves e até mesmo com caixa de e-mail e o terminal do mercadinho. Ah, eu acho isso verdade, mano. Atualmente estão disponíveis casas em 5 planetas diferentes. Dá pra morar em Corel? Eu quero morar dá em Corel. Dá pra morar em Ratatak? Eita! Eu quero morar nos lugares horrível do mundo Tawasso. É, Tatooine. Hoth. Eu quero morar numa favela em Tatooine. Pô, imagina, já é brabo e no meio do deserto, favelão? Sim, favela no meio do coisa beleza, vai ficar parecendo Resident Evil 5. Foda. A parada de pescar dos Breath of Fire me faz lembrar daqueles jogos que vários RPGs tinham. Normalmente em feiras, tipo, martelar a marmota e correr atrás de galinhas. Sim, isso é clássico. Todo bom RPG tem minigame, até porque em geral, o gameplay dos RPGs, ele é muito repetitivo, muito maçante. Então eles botam umas coisas assim pra quebrar um pouco, é maneiro. É, precisa de coisinha pra quebrar. É. No Tales of Eternity, tinha um minigame de cozinhar. Antes do Shenmue, tivemos o Manic Mansion da LucasArts, que tinha um quarto com arcades que você jogava e usava o seu recorde como código de uma porta. Porque depois eu descobri que era muito mais fácil deixar aquela porra quieta e simplesmente colocar 0000, que era o recorde inicial. Olha que cheat. Muito justo. Nessas gerações mais novas, eu me diverti muito no Streets of Saints do Saints Row. É, isso é legal mesmo. É o modo Tekken Force do Saints Row. Irado. No geral, eu acabava gastando horas em jogos e minigames inúteis. Todo jogo tem um momento de hackear, é invariavelmente um minigame bizonho. É verdade, mas a gente nem comenta sobre isso porque Sleeping é sempre Dogs, nojento. Eu estou olhando pra você. É ruim o minigame de hacking dos Dogs? É muito aleatório. Tipo, não dá pra fazer rápido, sacou? Cara, eu lembro de um que eu acho que era do Deus Ex, cara, que é tipo, porra, tenebroso. Como faz isso? Sacou? O do Deus Ex é aquele dos fios? É. Ai, cara, eu podia fazer uma parada, tipo, mais realista, que você realmente tem que digitar, sacou? Não é tão difícil. Deve ter uns jogos por aí que fazem isso. Depois eu vou catar no Steam. É. Agora, mais uma vez, alguém explicando para nós o que é o Mercenários do Resident 3, mesmo a gente sendo dito, né? Pois é. O modo Mercenários do Resident 3, em diante, foi a evolução do modo O Quarto Sobrevivente do 2, que você jogava com o Hank, que era o tio da escopeta, ou o Tofuzão Gigante, cujo nome era Tofu. Justo. Que era um pedaço de queijo com a faca na mão. Olha que metáfora maravilhosa. No 3, você tinha o Mikhail, o normal, o Carlos, hard, e o Nikolai, very hard. Joguei tanto aquela porra que descobri uns macetes que deixavam mais fácil terminar com o Nikolai do que com os outros. Eles tinham uma bomba implantada no corpo e precisavam fugir antes dela explodir. Você ia matando os bichos no percurso pra ganhar mais tempo. E o Nikolai tinha a faca que dava muito mais bônus time quando se matava em combo. É isso era. O problema é que a faca dava pouquíssimo dano, como sempre deu em todo Resident, né? Pois é, justo, mesmo, né? Mesmo nos Residentes mais modernos... Você não pode comparar o dano de uma arma com o dano de uma faca, né? Claro. Mas mesmo nos Residentes mais modernos, onde meio que trocaram isso, porrada física dá muito mais dano que arma. Tipo, considera o dano do taco elétrico do Chris no 5 e no 6 com um tiro de 12 de perto, sacou? É muito errado isso, cara. Um taco elétrico não pode dar mais dano que uma 12, caralho. Sou muito fã de Mass Effect, mas mesmo eu odiava pilotar um Mako no 1 e minerar os planetas no 2. O único momento divertido é a piadinha infame quando você vai minerar Uranus e o computador da nave te zoa. Sério? Eu não me lembro disso. Eu lembro disso. You're now mining your anus. Congratulations. Quem não viu, procure no YouTube. Ó, esse menino é esperto, hein? Vou terminando por aqui, malditos putos, que este e-mail já é quase uma monografia. Ah, você não foi o único a mandar monografia pra hoje, não. Aliás, monografia, fiquem atentos que lá no último vai ter isso também. Beijo nas bundas e abraços. O próximo, por favor. Caralho, me perdi. Calma, um segundo. Me desculpe. Ah, pô, de boa. É o Dash. Fala, galera. Caralho, buceta. Iru. Caralho, tem muito e-mail nessa merda. Fala, galera, aqui é o Dash, mais uma semana mandando e-mail. Um jogo dentro de um jogo que eu adorava era o Chimpin Slam, a versão de Beyblade do The World Ends With You do DS. Aliás, que RPG é foda, eu não tenho ideia do que você tá falando, você sabe? É um jogo da Square, que tem a ver com música e tal, e você entrar em mundos perdidos. A galera que gosta de Kingdom Hearts sonha com o dia que essa porra vai fazer crossover, sacou? Porque também entendi. Tem sonho no Mura e tal. Eu acho meio mundo. Eu acho que eu lembro dessa porra, eu lembro do hype. É, você joga com as duas telas ao mesmo tempo. É, eu acho que eu tô ligado. Duas perguntas. Ninja Inimigo, por que que os últimos Tokusatsu estão tão merdas? A gente vai chamar o Ninja Inimigo aqui pra responder, não preocupa não. Sério? A gente vai chamar mesmo? Então beleza. Claro que não, cara. Ele me confundiu com o Ninja Inimigo e eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico insultado com isso. É bom, eu sei como eu ficaria, mas enfim. Puta que... Enfim, o Ninja Inimigo não tem porra nenhuma de Tokusatsu. Puta que pariu, depois de fodástico Go Buster ver aquela lixeira dos Sentai de dinossauros que sambavam. Peraí, isso tem muito potencial. E depois... Não, ele tá invertendo tudo, porque Go Buster é muito chuchu, é muito... Bosta. Simples, semi-bosta. É muito simples. E Kyoryuger, que é os dos dinossauros que sambam, é sensacional. Eu imagino, pô, dinossauros sambando é do caralho. É, eles transformam sambando, eles fazem um passinho de qualquer coisa pra transformar. Que foda. E demais. E depois do trem, que o Megazord... O do trem. Ah, o do trem, que o Megazord dava ataque final com a piroca dele, acho top, para depois vir esse lixo de ninja que tenta ser Rui Kenja, mas nunca serão. E Kamen Rider, esse último tá muito ruim, Jesus Cristo. Por quê, meu Deus? Por quê? Bom, aí ele tem que explicar qual Kamen Rider que ele falou, porque já tem o Ghost passando e o que acabou de acabar é o Drive, que é o do carro. Em vez de ter moto, ele tem carro. Cara, eu não sei, mas na defesa dele, todos os Tokusatsu são uma merda. Então é, não é os últimos Tokusatsu. Você pode o poder do comandante hater aí. Não é os últimos Tokusatsu estão tão merda. O Tokusatsu sempre foi merda. Quando a gente era criança, a gente tinha menos discernimento e gostava. Tinha um ponto óptico. E hoje em dia, você e o Daigo continuam a gostar por causa da nostalgia. Mas se você parar pra analisar friamente, você fica boa, cara. Não, tem série boa. Talvez tenha umas duas. Talvez tenha umas duas. Mas enfim. Agora, para o senhor que saca dos Tokusatsu, por onde começa a vir Ultraman? Diz aí, Daigo. Ultraman? Já achou o Tiga ruim. Então eu só posso recomendar o Nexus. Se ele não gostar do Nexus, acabou. Não vai gostar de nada, né? É. Eu vi o Tiga e achava muito ruim, mas no mangá eu achei foda. E vi um episódio do Ginga S que também achei bem foda. Caralho, se você achou Ginga S foda e não gostou de Tiga, você realmente tem alguns valores bem invertidos. Porque Ginga S é muito pra criança, cara. É muito pra vender boneco. Cara, você não sabe. De repente ele tem 12 anos. Talvez. Pô, mas enfim. Lá, lá, lá. Não sei onde ele se encaixa nessa nova roupagem. Se puder ajudar, eu agradeço. Se encaixa em porra nenhuma. Não. PS, Senhor da Eternidade. O nick do senhor é baseado na maravilhosa música chamada Senhor da Eternidade? Indubitavelmente. Com certeza é. Enviado de meu ânus. Claro, é. Percebe-se. É, enviado de meu asus ou ânus. Ou seja, você pôs o computador no cu. Vamos agora ao próximo. Esse é o rapaz lá que, mais uma vez, define seu caráter de maneira maligna, que é o Escolhido Scorton. Tem 22 anos. Falei que ia mandar mais e-mails. Aí, nego tenta mandar psicologia reversa. Tive que driblar, porque driblar é muito hétero opressor. Verdade. E pulei um episódio. Então, voltei pra cumprir a promessa feita. Sobre os comentários do meu último e-mail, talvez se eu, ao menos eu curtisse essa cultura nipônica, eu entenderia o real sentido que foi falado. Mas este mundo já é muito insano ser o Japão na minha vida. Tem Imagine razão. Como. Nem Cavaleiros do Zodíaco existir. Só Dragon Ball. Me julguem. Eu não julgo você ninguém. Também não. Eu queria desassistir CDZ, mas não posso. O Pivoto fala que eu julgo muitas pessoas. Eu discordo, cara. Eu deixo tanta merda acontecer perto de mim. Né? Não. Na verdade, eu julgo todo mundo, todo tempo. Inclusive, todo ser humano faz isso. É. Mas eu raramente ajo de acordo com o meu julgamento. É, o que mentira, a gente faz é não falar, sacou? É. A gente julga, mas não fala. Eu assim, por exemplo, eu poderia fazer uma análise completa da sua personalidade só pelo seu e-mail, mas eu não vou fazer. Eu pagaria pra ver isso. Opa! Mais um milestone do Patreon. Sobre o podcast de jogos Ception, minha primeira experiência foi em GTA San Andreas com os fliperamas na lojinha de conveniência. Cabeça explodiu e coisas químicas. Parece que algo combina bastante com jogos sandbox. É, de fato, deixem muito em isso. Dando uma imersão imersa do infinito e além. Entendi. Fora isso, não sei falar. Mas sobre o podcast Sunset Riders, e aí já posso dizer que rolou uma loucura. Abro o YouTube e o site do BFS para ver os vídeos do feed e em seguida ouvir o BFS enquanto jogo um CS. Ah lá, isso não se faz, cara. Você tem que se concentrar na porra do CS, entendeu? Quanta sigla teve nesses últimos segundos? Eles rolavam um vídeo no Phoenix Down jogando o quê? Sunset Riders. Aí olha a capa do cast e o quê? Andadores do pôr do sol. Coincidência? Claro que não. Observe. Vídeo é uma mídia que usa o quê? Visão. Insira o olho. BFS tem o quê? Três letras. Forma geométrica com três lados. Isso mesmo, um triângulo. Junte tudo e você tem o quê? O símbolo dos Illuminati com um triângulo com um olho. Pois é. Tem porra nenhuma de Half-Life 3 confirmado, menino. Você está vendo merda errada. Você consegue perceber os sinais, mas você não sabe interpretar. Veja bem. Basicamente, marcando minha presença aqui para, quem sabe, um dia participar de um EP. Vai que, né? Pô, sempre tem um dos ouvintes no fim do ano. Acho que a gente ainda não encomendou nenhum não, mas fique ligado. Fique ligado. Minha esposa mandou um foda-se para todos com muito amor. Achei muito deselegante sua esposa. Eu também achei, pô. Não ia nem conhecer uma senhora. É. Uma senhora, cara! Mandando pessoas se fuder assim na rua. É, que coisa absurda. E eu, como sempre, mando aquele abraço na nuca. É, toma um Chris Weidman. Mano, o próximo e-mail, por favor. E aí, Fakeiros, aqui quem fala é o chinês Flamejante 69. Opa, esse fazia tempo que não mandava, hein? Em defesa aqui no rato, só tenho a dizer que o minigame de Star Fox número 2 é bem legal. Perdi bastante tempo naquela merda e cheguei a conseguir essa em todas as fases. Porra? Que porra de minigame é esse? Acho que é viajar com a nave Gummy, que tem isso. Mas peraí, tem minigame de Star Fox no Kingdom Hearts? Sim, é viajar com a nave Gummy. Acho que no segundo jogo é mais Star Fox. Tem a ver com as calças. É porque no segundo jogo parece mais Star Fox. No primeiro parecia F-Zero. Ah, parece Star Fox, não é literalmente, não tem literalmente personagem. Ah, tá, entendi. Imagina, né? É, não sei. Essa porra é crossover do cu de rola tudo, daqui a pouco vai ter X-Men nessa buceta. Também curti bastante as batalhas de Pokémon do Birth by Sleep, que usam, que é a batalha de Pokémon entre aspas, né? Do Birth by Sleep, que usam basicamente o mesmo sistema de batalha de Chain of Memories, mas sem poder mover os bonecos. Por algum motivo, o jeito que as batalhas funcionam também me lembra um pouco Monster Rancher 2 de PS1, talvez. É, sempre um contra um e você só se move quando bate, você não desvia, sacou? Você apanha até morrer. Entendi, que merda. Bastante. Agora, sobre a Final Fantasy VII, acho todos os minigames daquele jogo um lixo completo. Bom, você tem todo direito. Nem sei como depois. Eu achava uma merda também, mas eu jogava assim mesmo. Sim. Nem nem sei como depois de adulto tive paciência pra armar o Miss Lash no Golden Saucer. É exatamente por isso que a gente fazia. Foi tortura, cara. Eu lembro que eu fazia tudo no do basquete. Eu não errava mais uma cesta no do basquete. Uhum. Dos outros FFs, acabei perdendo um bom tempo no Triple Triad do 8, que acho que tem umas regras muito zoadas, com o fato de poder espalhar aquelas regras regionais. What? É, cada área tem uma regrinha especial. Entendi. Que você literalmente pode foder o jogo fazendo que todas as partidas sejam com cartas aleatórias e outras paradas escrotas. O Tetra Master do 9 eu acho melhor no geral. Não dá pra conseguir nada de funcionar com aquelas cartas no jogo, ao contrário do 8. Mas não tem nenhuma das regras zoadas de seu antecessor. Ou seja, você não tem cartas... rewards, mas é mais divertido. Sim, as cartas do 8 você pode usar pra refinar magia. Entendi. Colocar em arma, né? Transformar num troço pra pôr em arma e por aí vai. Entendi. É tipo, meio uma funciona como se fosse a matéria da parada, é isso? Também. É, você pode dar o draw direto pra ter as coisas, fazer junction, que é juntar a magia num atributo do seu boneco. Entendi. Ou então você pode usar esse trem de carta pra fazer as putarias mais rápido. Mas aí você perde a carta pra usar, né? Justo. Blitzball é maneiro até tu montar seu Dream Team, onde literalmente fica quase impossível perder e o minigame começa a ficar só chato. É, pra mim é só chato. É isso que eu ia falar. No mais, só queria deixar uma sensação honrosa ao minigame Peronomucho do Mario 3, que é basicamente uma versão modificada do primeiro Mario Bros. Me diverti bastante nele com um amigo meu durante a infância. Não lembrava disso. É aquele negócio assim, quando você tá jogando de dois e você quer um daqueles itens de fim de fase que o amiguinho tem, você vai onde ele tá e aperta B. Ah, é? Aí passa pra uma tela louca que tem um pou no meio e vários bichinhos andando. Aí você tem que fazer o seu amiguinho se fuder, sacou? Tipo, na hora que ele for acertar um inimigo por baixo, você apertar o pou pra ele, pro inimigo virar antes e não morrer, e por aí vai. Sim. É bem, acaba com a amizade, assim. Poderia ter virado um jogo do Mario Party fácil. Fácil, bem fácil. Vai, daí, último e-mail, vai, cara. Esse é o último? É. Esse é o último. E aí, seus putos, beleza? Eu sou o Nerd Inverso, charado Daigo. Ai, outro Douglas, que beleza. E estou aqui para escrever um e-mail sobre alguma coisa, pois nesse exato momento não sei o que escrever. Parabéns, cara, parabéns. Tomara que nos próximos parágrafos eu tenha algo útil. Fora que tem um nerd... Ah, não, tá certo. As pessoas escrevem e-mail como se fossem elas falando, né, cara? Mas você pode parar, pensar em alguma coisa pra escrever e depois escrever, sim, alternativamente. Sim, você pode até perder o tema da semana. Você pode também não escrever. Assim, eu não aconselho, mas também se você não tiver absolutamente nada pra falar, você pode também não escrever e-mail. É, deixa quieto, né? Sim. Bom, vamos lá. Metal Gear foi um jogo que eu sempre tive preconceito, pois achava que o game era uma galhofa do inferno que nada era levado a sério. Você não está errado. É. Sendo assim, cresci com a ideia de que Metal Gear é lixo e Splinter Cell é foda. Eu não sei de onde veio que o Splinter Cell é foda, assim, de repente, mas vai lá. Splinter Cell é divertido. Foda já é um tá passo longíssimo de ser foda, mas vamos lá. Até que em um fatídico dia, um amigo meu de infância comprou Metal Gear Rising. Que é tipo o pior dos Metal Gears, mas enfim. Eu gosto muito mais dele que dos outros. Sério? É que você gosta de cortar coisas. Não só gosto de cortar coisas, é porque nele é foda mesmo. Assim, ele abraça o foda-se, né? Tem razão. Ele chama Metal Gear foda-se. É verdade. E tem aquelas trilhas sonoras Linkin Park cantadas. É, não, a trilha sonora é maneira mesmo. Fiquei sabendo que esse Metal Gear se tratava de um jogo de hack and slash. E como eu sou um deus grego nesse tipo de jogo. Ah, você é ótimo em andar pra frente e apertar botão. Parabéns, cara. Yeah, você está no caminho certo. Que pariu. Não podia deixar essa porra de jogo passar desapercebido, mesmo achando ele uma merda. Acho justo. Aí aconteceu uma coisa inesperada. Gostei para caralho do universo do jogo. Vi que os japonesistas presentes na série eram um tipo de alívio cômico para a história séria que corria, por trás. Atualmente estou jogando. Mas é muito japonesista. É muito japonês, cara. Assim, a gente tem que ir jogando pausado pra não deixar japoneses fuder a cabeça. Pois é. Todos os Metal Gears que deixei de jogar ao decorrer desses anos, tenho 21, todo mundo moleque nessa porra. Né? Comecei pelo Peace Walker porque foda-se. Estou zerando 3 e platinando o Phantom Pain. Estou procurando zerar os jogos em uma forma cronológica porque foda-se de novo. Não, se vocês se preocupam, então não é foda-se. Pois é. Você tem que citar. Agora, foda-se se você jogava primeiro o 1, depois o 4, depois o 3, depois o 5, depois o foda-se. Uhum. Agora, enquanto estava pensando neste meio, fiquei curioso. Qual é o Metal Gear favorito de vocês? Já falei que é o Rising. Não vale o 3. Mas todo mundo fala esta porra, não aguento mais. Escolhe outro aí. É. Como eu não joguei nenhum, o único que eu joguei foi o 4, então vou matar o 4. É, assim, o 3, a galera gosta mais porque é onde a história tá mais afinadinha, é onde a japonesice não compromete e é o melhorzinho de jogar mesmo. Tanto que ele ditou como você jogaria Metal Gear dali pra frente, sacou? É. Este meio que pensei na hora é apenas uma superação de um preconceito que eu tinha. Beijo. Parabéns, cara. Superar preconceitos é algo difícil e eu lhe congratulo. Eu aprecio, cara. Eu gosto quando as pessoas superam isso, assim. É importante. Tudo bem, você pode jogar e depois ver que você tava certo. Mas... assim, eu continuo... Eu, por exemplo, de preconceito com Metal Gear, eu joguei o 4 e continuei achando meio merda, mas... Então. Mas eu acho que se você jogar o Rising a fundo, você vai curtir também. Talvez. Porque ele é muito over the top, assim. Eu gosto de coisas totalmente sem noção. Eu gosto desse termo também. Beijo na íris de vocês e este e-mail foi enviado de meu anos. observação. Daigo, você é professor, não é? Sim, mas não pratico. Quer revisar minha monografia aqui, não? Beijos. Não, não, eu já tô com 3 pra revisar esse fim de ano pra dar uma grana extra aí. Mais uma eu vou explodir, não rola não. Acho justo. Portanto, acabou esta bosta longa, deixa eu ver quanto tempo. Caralho, que bom que eu tô com uma puta vontade de cagar. Tem 3 minutos de e-mail, que bonito. Que coisa linda. Enfim, acabou esta buceta. O senhor da eternidade tem algo a dizer para a semana? Alguma pérola de sabedoria? Na verdade não, eu só quero cagar mesmo. Cagar já é uma pérola de sabedoria. Eu vou dar uma dica para as crianças. Não segurem vontade de cagar. Não é legal. Se a vontade de cagar é ruim, entendeu? Você fica enfesado, literalmente. Quando você tiver vontade de cagar, vai no banheiro. Não tenha frescurinha, entendeu? Se você estiver no trabalho, se você estiver no colégio, vai cagar no banheiro do colégio, vai cagar no banheiro do trabalho. Assim, é tranquilo. Cagar nesse tipo você, de... No início é chato, mas depois você se acostuma, entendeu? Se não tiver papel, leva papel de casa, entendeu? Sim, muito importante. Não fazer se reprima. Aquela caminha de papel ao redor, tá ligado? Não, isso é verdade, né? Depois você toma um banho e resolve. É bacana. Só é ruim quando, na hora que você levanta, a merda sacolada em você, sacou? Papel. Isso é ruim pra caralho. Ou então você use a técnica de cagar de cócoras, que é aquela quando você apanha só os cócoras. Não, se bem que dizem que isso é a forma suprema de cagar, né? Sim. Eu de vez em quando aplico quando não tem papel no local. Dizem que no Japão é assim, todo mundo caga assim. É porque lá não, nem tem espaço. É, também, mas dizem que é mais saudável, que o cocô é mais legal, o ângulo que o seu esfíncter faz com, sei lá, foda-se. Caralho. Essa merda, logo. Isso é bem japonês, né? Complicar o cocô, tá ligado? Pois é. Encanar o cocô, melhor dizendo. Você pode argumentar que eles estão simplificando o cocô, que eles não precisam da privada, não precisam sentar. E era assim que a gente fazia antigamente, né? Isso que os índios fazem. Fazia um lance de... Como é que chama? Fazia aquelas balas, ou então cagava no matão mesmo. Ah, caga no mato, foda-se. Fazendo no matão, deixar ali pra adubar a terra. Pois é. E falaram em adubar a terra, o senhor da eternidade vai adubar o esgoto, eu vou adubar a minha barriga, acabou-se essa bosta, não tenho um bom dia, ouçam o resto do programa, logo mais tem mais, e até, seus viados. Diversão na vez! Uma parada, o Sr. Eternidade, que o inimigo sempre faz toda semana. Ah, ele inventa uma introduçãozinha. Não. É, inventa, mas antes da introduçãozinha, tem o bordão Galvão Bueno, que é o seguinte, ó, vou replicar aqui. Meus amigos, estamos falando do melhor jogo de cartas de trading card game da atualidade. Não é, Sr. Eternidade? Ou eu tô errado? Você tá absolutamente errado. Assim, não preciso de pensar 30 segundos pra... Diego, você que é um cara que tava te zoando aí que você só faz vídeos de Hearthstone em off, agora vou zoar ao vivo. Ah, claro. Né, porque, enfim, é só o que eu vejo você fazendo. Cara, você consegue explicar pra gente, você que é um cara o Lorde da síntese, o que é o Hearthstone? Cara, Hearthstone é um TCG, é um Trading Card Game. Tipo Magic. Bem sintetizado? Não é. Há quem argumente que o Hearthstone não é um TCG. Que ele, na real, é um CCG, é um Collectible Card Game. Eu concordo, entendi. Então porque ele não tem errado. Porque você não troca. Você não tem trading, exatamente. Ah, exatamente. Isso entra naquela tecnicalidade igual você falar que RPG de videogame não é RPG, por exemplo, né? Não. Não? Não, porque você... Não. No TCG, realmente, você troca isso. No caso, você só coleta, você só coleciona. Aí, no RPG de videogame, você interpreta? Você não interpreta, mas você... Comandante Shepard, o que você quer fazer? Eu vou dizer que esta venda é a melhor da galáxia. Ou então eu vou dar uma porrada em você e pegar o dinheiro. É porque role não necessariamente significa que você interpreta, mas você entra no papel de um personagem. Entendi, tá, isso faz sentido. Mas até, e bom, enfim, até aí outra tecnicalidade poderia dizer que até Uncharted de RPG, né? Porque, pô, eu viro o Nathan Drake. É, você poderia argumentar que qualquer jogo mas é tudo RPG. Bem, mas então Hearthstone seria um collectible card game, é um jogo de cartas colecionáveis, né? Nesse sentido... O TCG provavelmente abrange o conceito do CCG, mas não vice-versa. Então, o Magic, o Yu-Gi-Oh!, o Pokémon, todos os TCGs que nós conhecemos, eles invariavelmente acabariam sendo CCGs também, mas a reversa não necessariamente é válida, né? Hearthstone você não teria um mecanismo de troca. De onde veio essa porra desse Hearthstone que um belo dia, né, eu não acompanho o desenvolvimento da Blizzard, eu não sou um grande fã dos jogos da Blizzard como uma pessoa de caráter deveria ser, porque é uma empresa foda. Foi do nada essa parada, assim, um belo dia eles simplesmente chegaram com um jogo de cartas ou as pessoas viram isso vindo de alguma forma? Cara, eu acho que as pessoas não, pelo menos eu não vi isso vindo, porque assim, a Blizzard ela pegou uma galera tipo que não estava fazendo nada lá dentro, que é, né, basicamente assim, uma equipe que era uma equipe B assim deles lá, e falaram: ah, tamo aqui com trabalhando World of Warcraft, StarCraft e tal, e vocês aqui que não estão fazendo nada, sei lá, vocês têm liberdade pra criar alguma coisa. Vocês que são os merdões aqui que não sabem mexer com eventos, vão fazer o jogo mais simplesinho aí pra gente. E eram caras que também eram muito fãs de Magic e tal, e eles criaram ali um card game assim, como um herói da Blizzard. Eu sou meio cético em relação a isso, porque a Blizzard raramente ela dá ponto sem nó. Ela começa, tipo, a fazer aqui esse jogo aqui do nada. É, então, por causa disso, eu gostaria de perguntar uma informação. Alguém sabe quando que lançou o Hearthstone? Saiu no ano passado, oficialmente. Não, mas quando é que lançou o beta? O beta foi em 2013, já tem dois anos. Foi, né? Mas em que mês? Agosto, mais ou menos, não foi? É, foi final de julho. Não sei, porque eu tava pensando que... um dos projetos mais bem-sucedidos no Kickstarter foi o jogo Hex. De cartas, foi o Hex, sim. Que é um jogo de cartas que é básico. Eu tenho jogado bastante recentemente. Ele é basicamente a mesma merda do que Magic, na real. O Hex é aquele que a Level Up trouxe? É. Ah, que é, inclusive, no Brasil, ele é uma bosta. Ninguém joga essa merda no Brasil. Mas, enfim, o Hex ele foi lançado em 2009 no Kickstarter, eu acho. Não, tô falando merda. Não, independente de épocas, etc., acho que a grande questão aqui, e o que motivou eu tirar essa dúvida com vocês, que são conhecedores do jogo, né? Eu acompanho de fora, já vi várias vezes o Ninja Inimigo jogando, o Cangaceiro, o amigo nosso jogando, a Lilith jogando, já vi um monte de gente jogando, já vi gente no ônibus jogando essa porra, no metrô, etc., barca até que fosse, pessoal lá da Terra do Diego, mas eu nunca joguei de fato Hearthstone. Então, a minha dúvida é exatamente nesse sentido. E eu também não sou um jogador de TCG, eu não sou um cara que acompanhou o Magic, ou Pokémon, ou nada nesse sentido. Então, posso estar sendo ignorante acerca da cena de card games como um todo, mas eu não estava vendo ela como sendo uma protagonista no âmbito de jogos eletrônicos ou jogos analógicos mesmo, né? Há algum tempo. Eu vivi uma cena de Magic na minha cidade natal, obviamente, né, lá em Caxias, no final dos anos 90, em que assim, o moleque deixava de, sei lá, não pagar a conta porque era tudo moleque, mas deixava de comprar a merenda da escola e de, sei lá, comprar um jogo de videogame no Natal pra comprar booster e deck de Magic. E acho que aí é que o Hearthstone ganha muito, cara, porque você não precisa de um tostão pra jogar. Você consegue todas as cartas só fazendo as diárias, coletando gold e sem meter dinheiro nenhum. Existe um pro player que ele tem todas as cartas e ele diz que ele nunca meteu dinheiro lá. Não é pay to win de modo algum, né? Você pode pagar, né? Mas eu vi alguns reviews até falando que você dar dinheiro no Hearthstone, você vai estar se frustrando, né? Porque, bem ou mal, você consegue todas as coisas. Mas, pelo que eu me lembro, você tá ligeiramente errado. Porque pra você conseguir aquelas cartas das expansões, tem umas cartas especiais que você consegue com quest... que você tem que matar lá os inimigozinhos, os chefinhos, que você precisa pagar, se eu não me engano, não? Não, ainda assim você consegue comprar as alas com gold. Ah, dá pra comprar as alas com gold? Dá. Custa caro, mas... deve ser caro pra caralho, mas se você for sinistro na arena, você consegue, foda-se. É, então, se você jogar todo dia o máximo que der, você ganha uns 150 de gold. Então, a cada semana lança uma expansão, uma ala nova. E então dá pra, tipo, se você jogar infinito 5 dias, você já consegue o dinheiro pra próxima. É, tem uma galera que farma e tem jeitos de farmar que eu não acho legal, mas é tipo assim, eu tenho um amigo, por exemplo, ele joga bem pra caramba, ele vai até o rank 15 jogando, e aí quando ele chega no 15, ele fica perdendo, vai até o 20 pra pegar os noobs, bate nos noobs de novo, vai até o 15, fica perdendo e farma gold assim, entendeu? Não sei, na minha época a forma que eu farmava gold era jogando arena. Se você era bom na arena, você pagava, sei lá, arena infinita. É 150 gold. Sim, você consegue o seu dinheiro de volta. Estou falando de arena, de rank, isso aí são modos de jogo. A gente deu um pulo violento também. Violento. Foda-se, né? É pra chutar de soco. Não, eu acho que, antes de mais nada, acho que é legal explicar como o jogo funciona e do que ele se difere de outros trade card games, por exemplo, né? É, eu acho que uma das grandes diferenças de Hearthstone em relação aos outros é que você não tem que baixar mana pra fazer as coisas. A gente pode sempre comparar, fazer uma comparação direta com Magic, por exemplo, né? Pra simplificar. Sim, eu acho que seria bom ter maioria... É o pai dos TCGs aí, né? Uhum. É o de maior penetração e mesmo quem não é jogador de Magic pode já ter jogado aí no deck do amiguinho uma vez e pode ter mais ou menos um conhecimento raso que seja pra fazer uma comparação, né? O interessante é que você tem cartas têm custo, tem um ataque e tem uma energia, certo? E... basicamente, a cada turno que você passa, você consegue um cristal, ou seja, você tem uma mana a mais, assim, pra você dizer, pra você poder descer cartas mais fortes. Então, ele é um jogo que ele tem uma curva que ele vai crescendo, você não se frustra de ficar comprando, por exemplo, algum lacaio, alguma coisa assim, e não ter mana pra descer ele, sabe? Uhum. Então, ele é muito mais simplificado em relação ao Magic, tanto que um noob consegue pegar ali e entender Hearthstone em 5 jogadas. Ele, já de começo, ele tem um tutorial que te explica tudo o que o jogo tem. A questão dos feitiços, a questão do provocar, a questão das armadilhas, sabe? Tudo dos segredos, no caso. Então, um cara que queira começar a jogar Hearthstone hoje, jogando tutorial, ele já vai entender todas as mecânicas do jogo uma vez só. É um jogo de poucas mecânicas, né? Isso, inclusive, que simplifica muito Hearthstone, inclusive a crítica de alguns jogadores de TCG mais old school, mais tradicionais, é que no Hearthstone todas as suas jogadas são no seu turno. Exatamente. Você não pode interromper nada que o cara faz, etc. O objetivo, quando eles estavam criando Hearthstone no development daquela equipe pequena de developers, o objetivo deles era exatamente criar um card game que não tivesse nenhum dos defeitos que tem o jogo de carta físico. Uhum. Que é, tipo, jogo de carta físico tem que ter um manual de regras, tem que ter um juiz pra poder decidir qual vai ser a situação caso tenha um desentendimento com a regra, mas sendo digital não tem como alguém roubar ou então interpretar a regra errado, sempre vai ser o computador. Deixa eu fazer as aspas de dedos aqui. Não tem, ainda, né? Existem bugs. Existem bugs. Não, sempre tem bugs, sempre velho. O Léo sabe do bug do Nosdormu lá, era uma putaria do caramba, né? Quando não é bug, era de Gerson. O cara consegue lá, porra, dar um chute trivela lá na regra. O bug do Nosdormu era aquele boneco que diminuía o tempo do round. Era o dragão que diminuía pra 15 segundos o tempo. Só que o problema é que se você passasse o turno e ainda tivesse rolando animações no seu turno, você comia o tempo do seu adversário. Então, assim, quando... Isso era ridículo. Cara, aquilo ali é um dos bugs mais... Obviamente, todas essas coisas a Blizzard vai corrigindo, né? Essa é a diferença, porque as cartas, como elas não são físicas, a Blizzard simplesmente fala, isso aqui tá desregulado e eu posso corrigir, lanço o patch e acabou. Próxima vez, tu for jogar, já não é a mesma coisa. E a mecânica simples de um jogo como o Hearthstone, ele implica quase que necessariamente em você não ter erros grosseiros como você tem em jogos de luta, por exemplo, me parece, né? Se você tem mecânicas que são suficientemente simples, o nível de erro que você possa ter de colocar uma carta muito mais apelona, ele se dilui no meio de 400 cartas, sei lá quantas cartas são, né? E acaba que aquilo não fica mais sendo uma coisa tão determinante para desequilibrar o jogo. Já existiram nerfs. Não, com certeza, não, isso é natural de qualquer jogo dessa era, da era do middleware, né, hoje em dia, da era do firmware. Você atualiza o jogo toda hora. Imagina se Street Fighter 2 se tivesse isso na época. Mas isso é uma característica comum. Mas um jogo de cartas, que é um jogo, tradicionalmente, é um jogo digital no conceito padrão da palavra, né? Ele é digital no sentido de que ou ele é ou ele não é, né? Então você não tem, você diminui o nível de penetração de fatores do tipo exploits bizarros que os caras conseguem fazer em jogo de FPS, de luta, etc. Num jogo de cartas assim acontece menos, né? O bug que vocês comentaram aí do tempo de animação tá entrando e contando o tempo do outro jogador é um bug relativamente simples, né? Pra um jogo de videogame. É uma coisa até pequena perto de coisas que a gente vê por aí, né? A simplicidade do jogo acaba que o favorece nesse sentido. Por outro lado, a coisa que o Léo Manet... Eu vou usar todas as versões agora. Léo Manet por enquanto. O Léo Maneiro falou no começo sobre o fato de você, por exemplo, um jogo físico precisa de manual, um jogo digital, um jogo eletrônico não precisa. Por outro lado... É, não que não precise, o objetivo deles era realmente fazer simples, porque, tipo, como o Fera tinha falado aí há pouco tempo, se você joga o tutorial, você já consegue entender o que tá acontecendo. Sim, sim, eu não preciso no sentido de... Eu não tenho que ter uma bula do jogo pra jogar, né? Sim. Eu tenho um guia que me orienta e me mostra como o jogo funciona, e isso é muito melhor, você tá pensando na prática. O jogo já te dá highlights do que você pode e não pode fazer à medida que você vai jogando. Perfeito, é. Isso é uma característica típica. É bem pra retardado mesmo. Não, não é pra retardado, é pra esse novo público mais dinâmico, que é o público de celular. Uhum. Eu sei que é uma crítica que a galera fala, é um Magic pra noob. Eu discordo completamente. Não, não é. Cara. Não, isso aí é conversinha. É, eu também acho que isso aí é jogador crítica. De Magic que fala assim, caralho, gastei dinheiro pra cacete nessa porra, ninguém mais joga. E, eu... e agora a galera não tá gastando nada aqui, ó. Mas eles têm seu ponto. Assim, o jogo, ele é simplificado pra caralho. Ele é que nem todos os jogos da Blizzard, na real. Que nem o HOTS o Dota pra quem só tem um braço. O Hearthstone também é o Magic pra quem só tem metade do cérebro. E quem não tem dinheiro. Não que seja... Bom. Não que o jogo seja retardado. Olha aí, Léo. Porra, o cara falando merda aí. Bate nele, cara. Não. Mas ele é mais simples. Não, sim, não tem sim. Como não, isso não é um demérito, de modo algum, né? Pra alguns acaba sendo, mas... Enfim, o fato é o seguinte. Uma crítica que eu me recordo que há já, sei lá, talvez quase 2 anos, num programa lá por 2014, 2013, provavelmente, o Ogro tava gravando aqui com a gente, fez uma crítica ao próprio Hearthstone, acho que foi no programa de Magic até. Se não foi a Hearthstone, foi algum outro. Que era o seguinte, Magic, ele tem as cartas dele. Se não pegar fogo, se não inundar Porto Alegre, alguma coisa nesse sentido, se uma catástrofe acontecer, ele vai ter as cartas de Magic dele, os amigos que trabalham com ele terão, e vai ser assim pra sempre. Sim. Se um dia a Blizzard falar, ah, essa porra de Hearthstone aí... Tá dando dinheiro mais. Desliga a porra do servidor. Sim. Acabou a porra do jogo. Isso tem pontos pra você discutir infinitamente. O Ogro, ele merece ter o Magic dele pra sempre, porque afinal ele já gastou, sei lá, R$10 mil com Magic. Concordo. Desde que ele tem 18 anos, entendeu? O cara tá quase 15 anos comprando Magic. Inclusive, se eu não me engano, no Magic Online, você pode pedir, você pode comprar um booster online lá e pedir pra te mandarem uma carta, eu acho. Não, parece que tem umas coisas, toda vez correlações. Toda vez que lança uma edição, você pode, se você pegar uma de cada carta da edição, você pode dar redinha e você pega as cartas na vida real. Só que só nos Estados Unidos. Entendi. Entendi. Eu queria que tivesse o contrário. Mas é mesmo assim, se você levar isso em consideração, cara, quantos jogos, MOBAs, versus MOBAs tem a mesma coisa, sim, sim. Sabe? Eu acho que aí entra exatamente porque... jogo online. É, qualquer jogo. Isso. Não, mas você perde do online pra ganhar na vida real, tipo uma troca. Ah, não, eu sei. Não, mas olha só, essa questão, essa crítica do pessoal do TCG físico, em relação ao card game virtual, né, digital. Tudo bem, cara, mas... É coisa que não é... Mas não tem como uma coisa. Não, mas assim, acontece com o MOBA, etc. Mas, por exemplo, o público que é o do MOBA não era o público que, sei lá, jogava Hero Quest, entendeu? É um outro público. Então, o cara, quando ele se vê nessa dualidade do tipo, porra, será que eu vou perder alguma coisa? Não, mas você vai jogar Hearthstone e você pode jogar de graça. E mesmo que você pague, as cartas custam $1, né, algo em torno disso. Não tem como se comprar carta, né? Você só compra booster. Só compra booster. Então, é bem por isso assim. Que eu não considero ali um pay to win, cara. Porque você tem que gastar muito pra você fazer uma lendária, por exemplo, sabe? Uhum. A lendária não te faz ganhar, tipo... Certamente não te faz. Mesmo sendo menos complexo que o Magic, ainda tem como você outplay seu oponente com mecânica básica do jogo. É um pay to enhance, então, né, no máximo, né? E ainda assim, não é garantido, né? Você vai comprar um booster, vai ficar com eu dou coach, assim, pras pessoas, quando elas pedem, assim, aí... Tipo, tem várias pessoas que eu dou coach, que são, tipo, rank 10 e tem todas as cartas do jogo, tipo... Mesmo se você tiver todas as cartas do jogo, se você não for bom, você não consegue, tipo, ganhar. Então, o rank vai até quanto, por exemplo? O rank é alto? Vai do 25, aí você, tipo, ganha 2 estrelas, na terceira estrela você vai pro 24, aí, tipo, no 20 são 3 estrelas, no 15 são 4, no 10 são 5, aí até o 1. Depois do 1, depois você pega 1, 5 estrelas, você vai pro lendário. Aí no lendário, ao invés de aparecer esse ranking que é do 1 ao 25, aparece um número, tipo, sei lá, 1000 ou então 100, um número, tipo, grande. A sua posição dentro do... Você passa a ser ranqueado de fato, né? Antes você tá numa piscina de pessoas... É que nem StarCraft. Entendi. Você tá numa piscina de pessoas do 25 ao 1. Tá uma ralé. Quando dá 1, você sai do vaso, aí você vira realmente um ser humano. E aí você tá ranqueado ali de verdade, né? Entendi. Aí, tipo, dependendo... Se você terminar no top 100 do Legend, você... Bom, esse mês e mês passado não, mas... É, nos outros meses você, a partir do mês que vem, já vai começar a dar ponto pro Mundial, e antes de agosto também dava ponto pro Mundial, caso você terminasse no top 100, dependendo da sua posição. Então todo esse ranqueamento já próprio da Blizzard, ele já tá conectado com a cena competitiva, no caso. Uhum. Sim, mas, tipo, não é explícito no jogo, o que ajuda bastante, tipo, se tivesse escrito no jogo, eu acho que o objetivo da Blizzard... A Blizzard não queria que Hearthstone fosse um jogo competitivo, a princípio. É, quando ela lançou... Dinheiro. É, não. Mesmo então, quase não dizer de todos os jogos. É, tipo... É, o problema é que o público forçou muito pro jogo ser competitivo. Ele sempre tem um foco mais no público mais casual. Tanto é que tem várias coisas que eles não nerfam, então que eles não gostam muito de fazer. Tipo, eles não gostam muito de nerfar carta. Mas sim, quando tá em algum momento que é impossível, tipo, tem um baralho que é muito bom, melhor do que os outros, eles têm que nerfar. O que caso que aconteceu com o Patreon. Com quem? Green Patron. Tem um Patreon do Hearthstone? Não, caralho. É que tem uma carta chamada Green Patron, aí tem um baralho. Que é o seu baralho no jogo? Quantas cartas você tem? Como é que isso funciona? Ah, isso é outra, parada. É o baralho é bem, mais... Como ele não precisa carregar mana, né? Então você trabalha com 30 cartas só no seu baralho. Sim, enxuto, é, isso, né? Só pode ser duas cópias de cada no máximo, a não ser que ela seja de lendária. Aí é só uma. Uhum. E aí, como é que funciona o esquema de batalha? Você pega a carta, joga lá no... Né, no é, tipo, no o board. Jogador que começa... Ele, é assim, o Mulligan do Hearthstone é um pouco diferente do Magic. É, o jogador começa... O Mulligan, pra quem não sabe, é quando você joga fora a sua mão e compra uma outra mão, uhum, só que com uma carta menos. Isso no Magic. É, isso no Magic. É. No Hearthstone, assim, o jogador começa, ele tem acesso a três cartas, ele pode selecionar qual das três ele quer na mão, e acho que ele não quer, ele troca. Aí ele compra cartas no lugar daquela. Só que ele só pode fazer isso uma vez no Hearthstone. E o segundo jogador, ele tem acesso a mulligar quatro cartas, tipo, trocar quantas quiser das quatro, e tem uma moeda, que é tipo uma, é tipo uma pétala de loto. Tipo, é custo zero te dar uma mana até o final do turno. Sim, é... pra balancear em relação como se a um cara... jogador ter que começar e o outro jogar segundo. E aí, uma desvantagem muito grande em qualquer jogo de carta você ser o segundo a jogar. É, qualquer jogo de turno, né? Xadrez, por exemplo, quando você é o segundo jogador, você joga pra empatar. Você nunca joga pra ganhar. Na verdade, não. O xadrez, se você é o segundo, você tem uma desvantagem muito pequena. Você não chega tanto de você jogar pra empatar. Ah, no competitivo era assim. Mais ou menos. Quando são dois caras muito equiparados. No xadrez? Talvez. Mas segundo... não é uma desvantagem tão grande. É mesmo? Porque geralmente a desvantagem ela vai desaparecendo conforme o jogo é porque, vai porque durar. Xadrez, se você é o segundo, assim, eu sou ignorante, tá? O tabuleiro do xadrez é 8x8. O segundo a jogar, ele ainda tá com uma distância... Como é que é? Eu achei que você ia começar a engenheirar a porra toda aqui. Não, eu não vou chegar a esse ponto. Mas é porque... Cara, você tem 8 é simplesmente... pessoas, então estatisticamente... Estatisticamente, né? São 8x8, são 64, então a probabilidade... Você vai mexer, vai ser o segundo cara a mexer o peão, né, na verdade, né? O parada é essa. Mas enfim, eu sou ignorante, eu não sei. Você pegou três cartas, beleza. Essas três cartas você vai jogar pro combate e aí vai ser aquelas cartinhas maneiras que vão começar a bater uma nas outras? Então, é assim, o primeiro jogador, todo turno do jogador, mesmo se você for o primeiro a jogar, você compra carta, uma carta por turno. E você ganha uma mana por turno. Essa é a primeira ação do turno. E depois você pode gastar a sua mana da forma que você quiser. Não tem ordem que nem no Magic. Tipo, não tem fase principal, depois fase de combate, depois segunda fase principal. Tem e mana final, ou não tem? Não, entendi. Então, tem, mas você recupera todas elas por você turno. Não gerencia, você não gerencia ativamente isso, né? Sim. Você só ganha uma mana por turno e é isso. Existem cartas que te dão cristais de mana e você ganha alguma vantagem no turno. Sim. Por exemplo, a moeda, por exemplo, um avivar aí de um druida. É, tem cartas que você ganha cristais de mana vazio que no próximo turno já vão estar cheios e você vai meio que já andar um turno e não só andar um turno naquele famoso turno. Ramp. A mecânica ela é simplificada, de fato, também, de novo, em comparação ao Magic. Uhum. Né? Mas, de novo, a palavra simplificar é o que é o foco aqui, né? Uma coisa que eu acho curiosa e interessante no Hearthstone e que nunca vi em outros jogos de carta, justamente pelo fator analógico da maioria dos que eu conheço, é o fator sorte no sentido de que você tem, por exemplo, sei lá, a carta que dá dano em você, em vez de dar dano no inimigo. O RNG é muito forte no Hearthstone, né? O que é RNG? É RNGs, né, que o pessoal chama. RNG é pra Random Number Generator, que é o fator da programação pra, tipo, quando você vai fazer alguma coisa aleatória, aí você coloca eles usando. Exato, então tipo assim, eu tenho uma carta aqui de mago, por exemplo, que são os mísseis arcanos, que ele joga três mísseis dando um de dano em 3 inimigos aleatórios. Pode acertar o mesmo inimigo 3 vezes, pode acertar o herói do teu inimigo uma vez e 2 lacaios, sabe? Aí tu, tipo, você às vezes joga com a sorte. Tipo, caralho, isso não, aqui pode me salvar ou não, sabe? Ou você, dependendo da tua estratégia, você sabe que aquilo ali vai te salvar e te matar. O nome, vai o nome matar, da carta, sabe? É Mísseis Arcanos? Sim. Galera do D&D não processou, não? Isso aí é um Magic Missiles na cara dura, né? Mas, é, mas exemplo, tem no WoW, é uma mágica de mago. Uhum. Apesar de ser aleatório, é, você sempre usa a carta da forma certa, sacou? É, por exato. Exemplo, tem uma carta que é o Mad Bomber, eu não sei como é que foi em português. É. Esse bombardeiro louco. É bombardeiro louco. Assim, que ele dá 3 de dano, se eu não me engano, a personagens aleatórios. Pode ser o seu herói, pode ser o herói do inimigo, pode ser um personagem que tá... uma criatura que tá na sua mesa, uma criatura que tá na mesa do inimigo. É, então, é, bom, sim. Se você vê se o inimigo baixa uma criatura lá, sei lá, 3/1, e você não tem nada na sua mesa ainda, você vai lá e usa essa carta. Tem uma boa chance de você matar a criatura dele, entendeu? Agora, se tem uma se você tem, tipo, sei lá, 4 criaturas com 1 de defesa, e o oponente tem uma criatura com 4 de defesa, sei lá, você vai baixar essa porra e só vai te fuder, entendeu? Tem muita chance de você se fuder. Uma coisa interessante também é justamente o uso do conceito dos heróis, que é um sim. conceito muito presente em jogos da Blizzard, de modo uhum. geral. No Hearthstone, né, eles fizeram uma divisão de 9 classes de cartas, é isso? Então exatamente. Você tem 9 categorias de cartas que são justamente, estão justamente ligadas ao herói que você utiliza, é isso? Você escolhe um herói pra jogar, uhum. e aí você está, entre aspas, limitando o seu plantel de cartas às cartas daquele herói. Sim, você mas tem... também tem uma seção de cartas que é seção neutra, que são pra todos os heróis. Só que neutra não tem magia, feitiço, só tem criatura. Entendi. De classe que aí sim tem as magias, aí vai variando dependendo do herói que você pegou. E aí os heróis, no caso, são, cada um deles é uma classe de World of Warcraft, não é isso? Sim, todos menos o Monk e Death Knight. Um outro detalhe que eles já incluíram aí, né, além do lance você ter um baralho específico pra cada herói, você poder complementar com as cartas neutras e tal, você tem o poder heróico. Uhum. Com um custo de 2 de mana, cada herói faz uma coisa diferente. O druida, por exemplo, ele ganha 1 de armadura e 1 de ataque. O hunter, ele dá 2 de ataque no herói inimigo. Maneiro. O mago, ele pode soltar uma bola de fogo de 1 de dano em qualquer coisa na mesa, sabe? Opa. Como é que é essa coisa de você dar dano no inimigo ou dar dano nas cartas do inimigo? Você tem que derrotar o outro herói, no fim das contas, não é isso? O que importa são os 30 pontos de energia do herói inimigo pra você ganhar a partida. Não importa se a mesa tá cheia, se você acertou, tirou 30 de dano do herói inimigo lá e zerou, né, o contador, né, porque você pode ganhar armadura, você pode ficar se recuperando, né, e tal. Mas você zerou o contador inimigo, você ganha o teu adversário. E aí tem uma diferença entre dar dano no herói adversário e derrubar as cartas dele? É porque normalmente quando você vai derrubando as cartas dele, vai dando mais abertura para suas cartas ficando vivas, que é o board control, né? Tipo, se você, tipo, no Magic mesmo, se você tiver um bicho 2-2, se você tiver um bicho 3-3, você não consegue bater em cima dele, porque ele bloqueia e você morre de graça. Sim. Se você conseguir ficar tirando os bichos do seu oponente, você tem mais facilidade de conseguir passar. Então você tem que, tipo, usar suas emoções de forma inteligente. Tipo, se o cara tiver com pouca vida e você tiver mais burn na mão, independente de, tipo, comprar um burn, aí você dá tudo na cara e reza. Ah. Então, se você tiver, se você não tiver muito burn, mas tiver uma mesa, tipo, cheia de bicho merda e seu oponente tiver um bicho bom, você vai usar a emoção no bicho bom e pra continuar preservando os bichos merda, cara, pra tirar mais valor deles. Eu esqueci como é que é no Magic, na verdade. Se eu tenho um monstro lá que é 7/2 e o cara tem um, sei lá, 3 monstros que é 2/2, ele soma, é isso? E aí vai ficar 7 contra 6? Eu já não lembro. Não, na realidade, você vai... É porque depende da forma que você... Quem tá atacando, quem tá bloqueando. No Magic, só pode atacar... Tipo, no Magic, você ataca uma criatura. E seu oponente tem que decidir com quantas criaturas ele bloqueia ele. Você só com não, uma... peraí. No Magic, você pode atacar uma criatura? Não. Não, você não ataca a criatura. Você sempre ataca o oponente. Você sempre ataca o outro mago, mas as criaturas meio que fazem a barreira dele. Não. Se você quiser, você bloqueia com quantas criaturas você quer. Senão você toma dano. É, exatamente. Aí, tipo, por exemplo, se você tiver um bicho 2-2 e seu oponente tiver um bicho 7-2, ele provavelmente não vai bloquear. Mas se ele quiser, ele bloqueia. E os 7 de dano. Isso. Os 5 de dano sobrando vai pro além. E ele perde o atropelar. É. Bloqueando não faz diferença, mas é. Tipo, se você tiver. Mas no Hearthstone é isso também, mais ou menos. Ou mais ou menos. Primeiro que no Magic, quando você bate, a carta ela não pode defender no próximo turno, né? Sim. Não tem isso no Hearthstone. Então. Tipo, não tem o ato de bloquear, porque seu oponente decide um dia ele bate. combate. Você não escolhe como você vai lidar com ele. Se ele bate no seu herói, você toma, não tem coisa. Mas existe como você proteger o teu herói. Proteger o herói, né? Com cartas que se chamam as cartas que você tem provocar. Elas têm um escudinho em volta. Então, assim, obrigatoriamente, pra você acertar o herói inimigo, você tem que derrubar as cartas com provocar do teu herói. E as cartas batem entre si, né? Também. Sim, elas batem entre si. O combate é idêntico ao do Magic. Tipo, quando uma criatura entra em combate com outra, elas causam dano na vida de cada uma e etc. Só que não tem double block. É mais animadinho, bonitinho. Tem uma diferença grande no Hearthstone, quer dizer, eu acho, pelo que eu me lembro, faz um tempo que eu não jogo. Mas as unidades, elas não voltam ao normal no turno seguinte. Sim. Elas não curam automaticamente da forma que elas dão dano, mas é, realmente, no final do turno, no Magic, tira todo o dano, os marcadores de dano da criatura. Enquanto no Hearthstone, o dano é eterno. Geralmente tem cartas pra curar, Tô trazendo o Senhor Eternidade aqui como especialista do Bastion de Soul e Hearthstone, o cara... Confessa que há muito tempo que não joga, pô. Tem que editar essa porra. Então, cara, assim, até comentando, a gente chegou a pincelar as mecânicas do jogo, né? Falou de várias paradas, mas a gente falou dos modos do jogo em si, né? Você pode jogar normal, pode jogar ranqueado. Você tem o modo aventura, que são aventuras fechadas, né? Tipo, é um pacote de desafios, né? Que você vai ganhar vamos dizer assim, alguma, sei lá, 20, 30, 40 cartas no final, quando você terminar todas elas, sabe? Tem a arena, que ela funciona num esquema muito interessante, que é o esquema de draft, né? Que, tipo assim, você primeiro quando você entra na arena, ele te dá 3 heróis. Você escolhe um. É assim, você não tem os 9 pra você escolher, escolhe um. Vai, escolheu o herói, beleza, te dou 3 cartas, escolhe um. E assim você vai montando o seu deck. E você tem que olhar muito, você tem que trabalhar a sua curva de mana, você tem que trabalhar se tem muito feitiço, se tem muito lacaio, você tem que ver, tem que balancear tudo meio que, né, vendo como o jogo vai te dando ali as cartas ali, né? Então é muito interessante, e a cada vez que você vai chegando mais longe na arena, você tem 3 chances de perder, né? 2 chances de perder, na terceira você tá fora. Mas quanto mais longe você vai chegando, você vai ganhando uma chave. E no final, quando você perde, ou você finaliza as 12 vitórias, né, pra finalizar a arena, você abre um baú e vai ganhar alguma quantidade de prêmios levando em consideração qual a posição que você terminou. E tem a taverna, que eu, a arena eu acho com certeza a mais legal, né? Você tem que pagar em gold pra jogar a arena, ou grana, se tiver grana. Mas a taverna, toda semana, a partir de quarta-feira a domingo, você tem um desafio novo ali que é bem louco, assim, sabe? Tipo, às vezes você tem que usar um deck montado teu, às vezes o jogo te dá um deck aleatório. Tipo, já teve, por exemplo, desafios lá na taverna, onde os dois tinham decks com aranhas 1/1, que toda vez que ela morre, ela te dá uma fera aleatória na tua mão. Então fica bem maluco o jogo, saca? Propositalmente insano, é pra ser muito mais divertido do que competitivo, entendeu? Exatamente, e toda vez que você ganha, a primeira vez que você ganha a taverna, você ganha um pacotinho de card ali. Então é sempre legal, porque a Blizzard começou a botar essas coisinhas assim, na taverna principalmente, pra dar essa animada, toda semana tem uma coisa diferente pra você jogar em Hearthstone, sabe? Fora o modo aventura, que agora eles entraram com a Liga dos Exploradores, né? Que ainda tá rolando enquanto esse cast. Tem tudo a ver com a forma de se fazer jogos pra celular, pra dispositivos móveis, sim, né, hoje em dia. E tudo isso, e o que é mais legal, tudo isso é baseado em raids, por exemplo, de World of Warcraft. Então, o cara que vem de World of Warcraft, ele entende como é que funciona ali. É a continuação, né? Tá em casa, né? É, que são os heróis de World of Warcraft, né? Ali. E os inimigos que você luta, por exemplo, o Naxxramas, né? É tipo uma grande raid lá de World of Warcraft. E os chefes, eles funcionam basicamente da mesma maneira que eles funcionam no jogo em si, assim, né? Então, por exemplo, tem um cara lá que ele gera uma coluna de... na carta... Ela acerta a carta mais à esquerda, sabe? Tipo, se você olhar ela e levar em consideração como o chefe realmente ataca no jogo em si, né? Que é meio que um balé que você tem que ficar rodando pra poder ficar acertando ele. É bem assim, né? Tipo, eles tentaram trazer a mesma ideia que você tinha nos chefes lá das raids pra dentro do board lá de Hearthstone, e ficou muito foda, cara. Sim, e um minuto de silêncio. Cara, eu estou baixando aqui, eu vou jogar essa porra. Vamos lá, cara. Tipo, a arena e a taverna são modos de jogo que tem, né, além do ranqueado. mas não são muito competitivos, mas eu acho que o objetivo da Blizzard com eles mesmo é mais a, tipo, quanto mais tarde vai, a pessoa vai começar a jogar o jogo, mais difícil dela conseguir as cartas. Então a Arena e a Taverna são formas, tipo, legais, assim, de você conseguir aprender, porque você não perde nada quando você joga e você vai ganhando cartas, mesmo se você perder tudo. Em algum momento, se você ganhar um, você já ganha um pacote, sabe? Uhum. Então é formas que você aprende o jogo e consegue ganhar carta. Então... É principalmente a Arena, que você tem possibilidade de jogar com cartas que você vai demorar pra jogar, né? Então você já vai, por exemplo, testando cartas, vendo o funcionamento, entendendo o jogo, só de testar essas cartas novas, que você só vai talvez conseguir acesso, já que você é um iniciante, na Arena, que vai ter oportunidade ali, já que o jogo vai dar uma dessas cartas que você não tem na tua mão. Tem algum grande defeito no jogo hoje? Qual é a percepção das pessoas do tipo, porra, Hearthstone é foda, porém tem essa parada? Então, o que eu vejo a galera reclamando de Hearthstone é só em questão do RNG. Que ele, principalmente depois que saiu a segunda expansão lá, né? A Goblin vs. Gnomes lá, eles adicionaram muito RNG, então tinha muita coisa, tinha muita carta que você jogava e... Vamos muita ver probabilidade, saca? É claro que um pro player ele vai saber de contornar isso de uma maneira absurda. E um cara que não sabe jogar muito bem vai achar que tudo é na sorte, sabe? Claro. Então eu vejo muita crítica de gente que não joga muito Hearthstone de falar que é um jogo. Ah, é muito aleatório, tem esse carta lá, pô. Eu jogo o atirador de faca, ele nunca acerta a faca onde eu quero. O Ragnar, você bota na mesa lá e ele joga uma bola de fogo que dá 8 de dano, ele sempre erra o cara que eu quero. Sabe? Esse fator alia em Magic e Yu-Gi-Oh, por exemplo. Não, em Magic a única aleatoriedade que tem é, tipo, hoje, Grimório, né? Tipo, né? Em Alpha e Beta tinha cartas que faziam coisas similares, mas hoje em dia tem. É pegar a carta do Grimório. O alia tá tudo ali. Peguei a carta do Grimório, é essa carta, a partir daí o jogo é determinístico. O que a carta faz é o que a carta faz, né? Sim, mas uma coisa que tem de muito diferente do Magic pro Hearthstone é que, tipo, o Hearthstone, por ter menos cartas, tipo, só ter 30 no baralho, não ter 60 e não ter mana, se você pegar o baralho, e mesmo se você for um jogador muito ruim, então um jogador muito bom, você sempre vai conseguir executar o plano do baralho muito bem, porque é bem indicativo. Você vai ganhando mana todo turno e consegue gastar sua mana fazendo as cartas que tem o custo. O plano do baralho que você fala é a estratégia de jogo daquele baralho específico. Exato. É, tipo, a variância que você tem é muito menor do que a do Magic, porque não tem zica nem flodar de mana. Sim, o que ele tá dizendo. É o seguinte, basicamente, no Magic você pode acontecer, por exemplo, de você começar o jogo e você comprar uma mão com 7 manas. É, aí tem você que, vai enfiar essa mão no seu cu, basicamente. Porque eu, vai ter no que caso, baixar. eu devolvo pro eu aviso pro cara, devolvo pro Grimório e baralho de novo. Você pode fazer Mulligan, mas Mulligan já te dá uma desvantagem fodida no jogo. E você pode fazer Mulligan e vir com uma mão pior ainda. Aí você começa com uma mão com 7 manas, faz Mulligan, começa com uma mão sem nenhuma mana. Zero. Exatamente. Hoje você começa com uma mão razoável até. Você começa, sei lá, com 2 manas lá, que é razoável, e algumas cartas custo baixo lá pra você começar. Só que aí depois você começa a só comprar mana, só comprar mana, só comprar mana, só comprar mana. E aí você tá fudido. Ou então você não compra nenhuma mana. Então você fica o tempo todo com só com essas 2 manas. Exatamente. Enfim, eu acho que na complexidade que tem o Magic, que ajuda no nível competitivo do jogador conseguir outplayar o outro em termos de você conseguir interagir com o turno do seu oponente, tipo, fazer 2x1 muito mais explícito do que no Hearthstone. Tipo, no Hearthstone não tem interação no turno do oponente, então é muito mais difícil de você conseguir outplayar ele. Só forma que você tem de outplayar. Eu tô grego, peraí, fala grego. Outplay é o quê? Você tá... Outplay é você conseguir fazer... Jogar melhor, cara. É, jogar melhor, tipo... Ah, tá, superior. E esse 2x1 é o quê? É igual a King of Fighters? Por exemplo, no Magic, se você tem uma criatura que tem um encantamento nela e o seu oponente destrói ela, ele gastou uma carta pra destruir duas. Gastou uma carta de encantamento. É assim que você ganha o jogo no Magic, basicamente. Aliás, no Hearthstone um pouco também. É, no Hearthstone é mais assim, até porque tem como você trocar as criaturas da mesa. Tipo, no Magic você consegue ficar reciclando as criaturas ruins ao longo do jogo, não bloqueando com elas em algum momento. Você pode bloqueando. Ignorar. É, tipo, dá um double block bom pra ela não morrer, enfim. Galera, vocês estão jogando online do tipo, o Ninja Inimigo, né, que faltou hoje, tá lá comendo bolo essa hora, ele me fala o seguinte, ele joga Hearthstone assim, ele sai de casa, entra no ônibus, abre o celular, Hearthstone. E aí fica lá, 3G, 4G, etc, jogando Hearthstone. É o rolê dele. Vocês estão fazendo isso também, estão tendo uma percepção maneira, acham que isso contribuiu pro jogo tá se espalhando mais ainda? Tipo, o cara de celular consegue jogar contra o cara do PC, tem... Tá nesse nível a coisa? É, sim. Tipo, o servidor é o mesmo, tipo, você joga com a mesma pessoa, você joga com a pessoa independente, você não sabe se ela tá no PC. É, o cara pode estar num Android fuleira, num iPhone fuleira, num PC fodão ou no Pense Bem, né? Ele tá jogando... O mesmo jogo, né? Isso certamente contribui pra você aumentar a base de jogadores, né? É, mas o jogo, em algum momento, ele perde a cadência? Tem problema online? Como é que tá isso? Assim, a aleatoriedade, que é o que a maioria das pessoas reclama, é um problema, assim, mais pro competitivo, mas eu acho que é um dos principais fatores pelo qual Hearthstone é famoso. Tipo, uma pessoa que é ruim e perde, ela pode colocar a culpa na sorte, que nem no Magic. Poker, em qualquer jogo de sorte. É, qualquer jogo de sorte, exatamente. Sim. Porque na tem vida, sorte até. Na vida. Ah, tipo, RNG nasce na África, tá ligado? tipo, esse tipo de coisa. Tipo, e não só isso, como as pessoas... Pra o telespectador, pra quem tá assistindo um torneio de Hearthstone, é muito mais divertido quando o cara erra o Ragnaros e vê a reação dele chorando. Sim, do que ver o cara conseguir fazer um combo de Patreon assim, e ganhar do cara. Porque grande jogou... parte da emoção, da adrenalina do jogo vem do fato de que algumas coisas você não pode controlar. Uhum. É, sim, tipo, não só no Hearthstone, mas tipo, outros jogos também. É, qualquer LOL, jogo. Tem várias coisas, tipo, crítico. Todo jogo também envolve um pouco de sorte. Até o próprio, pegando ainda no TCG, o Pokémon TCG, né? Tem o lance da moedinha lá que você tem que tacar, velho. Dá raiva aquilo, velho. Eu não... tipo, o negócio é que no Hearthstone, por ser muito indicativo, tipo, você ganha uma mana por turno, não tem muito como fazer misplay, nem sempre o melhor jogador ganha, que nem todo jogo de carta. Uhum. Só que no Hearthstone isso é muito mais explícito, porque, como eu disse, o baralho sempre vai fazer o trabalho dele independente, tipo, não dependendo muito do piloto. Tirando Sim. alguns outros baralhos, mas, tipo, se você jogar de Face Hunter, normalmente você vai conseguir fazer o que um jogador melhor faria, normalmente. É um baralho que... É Face Hunter o nome, que é um baralho que... Nossa, são vários custos baixos, que você ataca o cara e foda-se. Você ataca a cara, exatamente. Então, pensando assim, você vai conseguir jogar e vai conseguir ganhar até. Só que, normalmente, a melhor maneira, tipo, o que dá mais resultado em torneios, pelo menos, jogando de Face Hunter... É no começo você fazer o board control e quando você já tiver, tipo, dano de graça, você bater nele. E quando você tiver estabelecido um tilt and kill, né? Tipo, em dois turnos você vai matar o cara, você vai tudo na cara dele. Uhum. Como não tem como você interagir no turno do oponente, é muito mais claro ver se você tem letal no Hearthstone do que no Magic também. Porque, eu por exemplo, saber se você vai ganhar o jogo ou não. É, tipo, se em dois turnos você tem dano pra matar o cara, só depende de um turno se ele tiver cura ou não. E aí você não perde dois turnos inteiros pra fazer aquele plano que deu errado. Você só perde um, aí o cara se cura e você já muda o seu plano, entendeu? Entendi. É, porque o Magic tem aquela coisa de... Eu vou fazer tal coisa, não, raio. Não sei mais como é que hoje em dia. Em geral, o Secret atrapalha um pouco isso, mas nem toda classe tem Secret também. É, não só isso, como também os Secrets que jogam são poucos. Tipo, tem muitos segredos que são ruins. Então, tipo, o negócio... Se for um Hunter jogando de segredo, deve ser entre três segredos. Tipo, pode ser de cobra, pode ser congelante ou pode ser explosiva. Aí, tipo, você vê a mesa do caralho, tem uma labarista e ele tem 30 de vida. Então, provavelmente deve ser de cobras. Aliás, é bom explicar pra galera o que é segredo. O que, né? que é segredo? Não sabe. É, segredo é a única forma de interagir com o turno do seu oponente. Segredo é uma carta que vai desencadear um efeito. É uma carta que você coloca e tem um ponto de interrogação em cima do seu boneco. É um mago negro virado pra baixo. Armadilha que você quer dizer, né? É a carta armadilha. E tipo, quando desencadear uma ação, cada segredo, dependendo de qual ação, vai fazer determinado efeito. Tipo, tem uma carta que é o seguinte: a próxima criatura do seu oponente que atacar, ela volta pra mão do seu oponente custando 2 a mais. Aí tem outra que... É a armadilha congelante. É a armadilha congelante, que é muito boa. Muitos dizem que é a melhor armadilha do jogo. Tem uma outra que é custo 3 do mago, que quando a próxima criatura que seu oponente fizer, faz uma cópia pra você. E tipo, ao longo do tempo, você vai conseguir ver quais segredos são melhores e conseguir ver do que as pessoas jogam, né? Então não vai se tornando muito mais, tipo, um segredo mesmo. Você vai conseguir esperar melhor. E é uma coisa que você meio que anuncia que você já fez. Você é igual no Eagle, que você bota carta armadilha. O cara sabe que tem alguma coisa ali. Tá, algum trigger que eu fizer vai ativar esse negócio. Então tem que pensar bem. Você sabe que tem ali mais três opções de que a armadilha pode ser. E você se previne contra aquilo. Por exemplo, o mago coloca uma armadilha. Você não sabe que porra é. Você tem lá uma carta custo 2 e uma carta custo 8. Você vai testando. Você vai baixar a sua carta custo mais baixo, sua carta mais fraca. ataca pra ver se ele tá com a armadilha de copiar. Isso é uma estratégia, porque também, às vezes, você joga ali um segredo e o cara, ele acaba perdendo um turno só testando pra ver qual é aquele... Sim. O cara, às vezes, tem ali um tá no turno 7, tem um Dr. Boom pra jogar ali, mas, puta, eu não vou deixar o cara copiar uma 7-7. Então, em vez dele naquele turno 7 descer aquele Dr. Boom, ele acaba descendo uma carta merda pra poder testar pra ver se é onde cópia. Putz, não é. Então, às vezes, ele já tem uma carta na mesa, ele bate primeiro na cara do adversário pra poder ver se não é um segredo de que o cara ganha 8 de armadura. Então, a ordem que você joga as cartas na Hearthstone é um diferencial do jogo, assim. Um bom jogador, ele tem que saber muito bem, ele tem que olhar pro baralho, ele tem que olhar pra mesa e tem que ver exatamente a ordem que ele vai executar o plano dele, o que ele pode fazer naquele momento e como o cenário tá desenhado. É mais xadrez, né, nesse sentido. Ele é bem tático. Por você não ter interação com o turno do seu oponente, é muito mais parecido com xadrez do que o Magic é parecido com xadrez. Mas difícil comparar com xadrez, porque xadrez é um jogo que você não sabe tem sorte. Tudo que acontecer. Você sabe a mão do oponente e não tem nenhuma sorte envolvida. Então, mas aí que tá. A mão do oponente, é verdade. Então, mas aí que tá. Se você consegue jogar em volta das cartas do oponente. Essa é uma... Tipo, você tinha dito aí agora que se você jogar bem, você vai conseguir fazer a ordem das coisas direito no seu turno, baseado no cenário. Claro, isso é muito importante, mas o principal é, tipo, você não vai deixar vários bichos com de vida contra um druida, porque ele tem uma carta que dá 1 de dano em tudo. Certo, então, tipo, certo, você tem que jogar em volta das paradas da forma correta. Tipo, tem 30 cartas no baralho, já olhou 15 e ainda não fez uma carta que ele normalmente tem 2 no baralho, tipo, patada. Então você vai jogar em volta da patada. Você sabe, claro que patada, tipo, é diferente do xadrez, claro, porque você não tem acesso a, tipo, todo momento ver a mão do seu oponente, tipo, as peças que ele pode fazer, os movimentos que ele pode fazer. Mas é bem parecido no, tipo, se você jogar em volta certo, você vai ser rewardado melhor, tipo... Rewardado, recompensado. Recompensado, aí. me esqueci. Estamos falando de competição, etc. A gente tem aqui, porra, um cara que está competindo. Léo, é o primeiro jogo que você está competindo assim, de fato? Ah, eu competi bastante no Magic. Eu viajava bastante. Você viajou bastante, né? Eu fui pro Chile jogar um GP, eu viajava, uh-huh, tipo, todo mês pra jogar PTQ, dependendo do tipo do estado. Entendi. Eu jogava bastante Magic Online, viajei pro Chile com o dinheiro do Magic Online, na real. Uh-huh. Tipo, só o Magic mesmo jogava, assim, competitivo. Eu já joguei bastante, tipo, outros jogos, mas nunca nesse nível sem ser Magic. Até porque não tem muita vida pra isso, né, cara? Assim, a gente tava... tem 3 Balzacianos ou pré-Balzacianos aqui, né? Tem o 85, o 86, 87 e o 98, que é o Léo. Né? Então não teve muito tempo ainda de fazer isso, né? Inclusive, te dar um troféu depois de pessoa mais nova que participou já do Baixo Frente Soco. Parabéns. Não vale porra nenhuma, mas parabéns. Que honra. Como é que você começou no Hearthstone a competir assim, como é que foi o teu caminho até um belo dia você chegar e falar, bom, beleza, hoje pegar um aviãozinho ali pra Seul, vou lá pra Coreia jogar no Korea versus The Mundo. Então, quando tinham anunciado assim o beta do jogo, eu já tinha meio que um pensamento de jogar competitivamente ele, principalmente porque não ia consumir tanto tempo e dinheiro, não, eu não, a princípio não ia tempo ia consumir, mas dinheiro, cara. Não, então, a princípio eu não sabia. Ah, entendi. Tipo, a princípio eu ia continuar jogando Magic e jogar Hearthstone, tipo, foda-se, pra poder... Né? Ainda focando no Magic mesmo. Só que quando eu fui jogar Hearthstone, que eu consegui, tipo... não que eu me identifiquei mais com o jogo, mas por ser mais fácil e você ter mais facilidade, você consegue sentir que você tá dando o seu melhor e conseguindo fazer tudo que você é capaz. Sim. No começo. Tipo, quando não tinha, tipo, nem 200, 400 cartas, assim. Então... desde o primeiro torneio, assim, aberto que teve num grupo lá do Brasil, eu comecei a jogar, tipo, quando não valia nada, e eu fui jogando desde sempre, até que... Tô vendo o nome da praça. Tipo, aí quando começou, tipo, a primeira qualifier do Mundial, teve só, tipo, 6 brasileiros que qualificaram, aí eu também já jogava nessa época, fui um dos 6 que conseguiu se qualificar pra primeira qualifier. Aí na qualifier desse ano, que teve uns pontos que você ia acumulando desde janeiro, eu fui o segundo com mais aqui da América Latina. Durante muito tempo eu fui o primeiro, mas, tipo, na época que me chamaram pra Coreia, me chamaram porque eu tava em primeiro no ranking. Sim. Só que... Da América Latina, no caso. Da América Latina. A cena América Latina me... Só pergunta te interromper, ela é dominada por brasileiro e chileno? Como é que é? Tipo, top 8, 2 pontos, foram 5 brasileiros, aí um da Porta Rica, Porto Rico. Porto Rico, Um da Argentina, e um do Chile, né? Foi. É, sempre tem um chileno no meio, né? Essas porra. Sempre tem. Mas a maioria é brasileira. Entendi. A galera, principalmente porque a gente, o competitivo aqui do Brasil, a gente é, tipo, a galera que joga bem no nível competitivo, a gente joga sempre junto, treina junto, a gente... Entendi. Todo dia, tipo, agora tem gente no TS lá jogando junto, desde agora. E tu tá falando pra trás, né? Que tá aqui, desculpa. Ah, não, não tem problema. A gente libera. Não, mas olha só, ainda bem que a gente tá em primeiro, né, cara? Porque, porra, tem 200 milhões aqui, né? Na Argentina tem, sei lá, 100. Pessoal, se tivesse mais argentino que brasileiro, ia me matar, mano, essa porra. É, tipo, em termos de resultado, a gente ainda tá na frente, mas ele joga muito bem. Tipo, o Nalguidan, que é o argentino que tava bem, ele foi pra Intel Extreme Masters desse ano em Katowice. Ele foi bem, fez top 4, ganhou do Life Coach. Mas, assim, overall, a gente ainda tá na frente de resultado. Entendi. E aí, você chegou lá na Coreia, enfim, a Blizzard bancou essa galera. Como é que foi essa experiência, cara? Nossa. Primeiro, assim, eu te conheci, você tinha 12 anos. Foi num shopping pra gente ver algum filme da Marvel de Disney. Porra, era um menino, Robin. Quando o cara tá aí, foi pra Coreia jogar esportes profissionalmente, cara? Que porra é essa, cara? Estamos ficando velhos, Magneto? Como é que foi essa sensação, assim? Desde sempre, desde que eu, tipo, tinha o sonho, assim, de trabalhar com alguma coisa que eu gostasse, porque, tipo, poder estudar, tipo, é muito clichê, né, ficar falando esse tipo de coisa, mas o que eu quero dizer, tipo, eu sempre... Crianças, respeitem os professores. Crianças, desistam da escola e vão jogar Hearthstone profissionalmente. Foda-se não. Números complexos. Não, tipo, o que eu quero dizer, tipo, desde sempre eu acompanhava esporte eletrônico, tipo, StarCraft, um pouco antes até de lançar o StarCraft 2, eu acompanhava o Brood War na Coreia. É, tipo, eu lia da cultura deles, porra, porque você que... Tinha, tipo, 4 anos. Não, começou o Brood War, mas Brood War tem até hoje. StarCraft, StarCraft tem a idade dele, inclusive. StarCraft é de 98. É, tipo, sim. Mas Brood War tem... Não, Brood War é depois. Não, mas eu peguei... Não importa, ô, sua idade, deixa o moleque falar, porra. Desculpa. Brood War é de, sei lá, 91. Dois. É, tipo, até hoje passa Brood War na TV aberta da Coreia. Tipo, quando cara, a gente tava lá no aberta, hotel... Né, cara? Quando a gente tava lá no hotel, aí a gente ligou lá na UGN e tava lá passando o Brood War. Você passou na TV aberta da Coreia, inclusive? É, eu gravei. Caraca, passando comercial, cara. Nossa, foi surreal. Que parada inacreditável, cara. O máximo que eu tinha até hoje era sei lá, o Ludobardo apareceu no Esquenta com a Regina Casé. Que isso, aí, cara? Eu apareci na... Qual que é? Na PTV. Como fala mais joga na PTV. Não, mas aí é o HF. Tudo bem, é TV aberta também. É TV aberta. É verdade. É TV aberta. Não quis esperar tipo... expressar, não, Diego. Não, tudo bem, eu não conto fala. Isso como vantagem, não, cara. Tem Não, mas e aí, Guilherme? Aí, tipo, desde sempre eu vi essa parada e tinha meio que um sonho, assim, de conseguir jogar profissionalmente qualquer jogo. Tipo, já tentei jogar outros jogos profissionalmente, mas eu sou muito ruim, tipo, reflexo, tipo... Tentei jogar LOL, então, tipo, CS, StarCraft. Não que eu seja, tipo, muito ruim, tipo... Eu sou nível, tipo, 10% melhor do jogo, mas isso não me torna competitivo. Tipo, platina não come ninguém, entendeu? Então... Ih, é isso, na verdade. O que, cara? Platina come ninguém, cara. Eu era diamante, entendeu? Mentira, eu era um bosta no LoL. Mas no StarCraft, No StarCraft, tu era top 5%. Caramba. Pô, mas StarCraft é muito pico. Na minha opinião, StarCraft é o melhor jogo do mundo. É, tipo, não, é porque, é só tocar a punheta igual esse maluco toque, vai ver, mas o dedo fica nervoso, mano. tipo, e quando eu fui pra lá foi meio que um sonho, tá ligado? Ver o... Tipo, lá no estádio que a gente jogou, tinha uma parte ali do estádio que tinha todos os vencedores da IGSL do StarCraft, tipo, desde 99. É, tipo, caralho, maluco. Eu vou pegar uma foto aqui. Jogou pelado na escola pra seleção do 70 assistir, sacou? Não, mas parada... surreal, cara. Também conhecer, tipo, os outros players de Hearthstone que estavam indo lá jogar, o Xixo, o Colento e o Orange, que, tipo, desde sempre eu vi eles jogando. Não que eles estivessem muito longe de mim, mas sem dúvida eles são melhores do que eu. Mas conheci eles, consegui ver como é que eles jogam, melhorar vendo eles jogando. Esses nomes que você falou são os caras do Global, né? É, sim, foram do time Global. Foram os que foram de fora, né? Os coreanos eram aqueles com nome de coreano, a Cocoa e pá. É, Surrender, Seu Shiro e o Tenseng, né? Mas, nossa, foi um sonho. Também, tipo, a comida lá é absurda, meu Deus. na Coreia, cara. O que você come na Coreia? Cara, então, a gente era bancado pela CJ, né, que é a empresa lá da UGN. Que aí eles, toda vez que a gente ia jantar, que eles bancavam, eles pagavam pra gente o churrasco coreano, que era tipo, era um monte de carne e tinha uma chapa gigante no meio, que aí sempre tinha que ter um coreano em cada mesa pra ele saber cortar a carne e jogar ali na chapa. Entendi. Caralho. Porque se cortar errado, pega um veneno e morre, né? Não, eu não sei, não, é porque, tipo, é muito difícil cortar, porque é carne crua, é, tipo, meio congelada, é, tipo, é muito, tipo, não congelada, enfim, é muito difícil. Cortar a carne antes de fazer isso. É. Que louco. É, deve dar carne crua pra você jogar na chapa, né? Tipo, fazer aqui, te dá uma carne meio mal passada e você joga na chapa. É, exatamente, só que vem, tipo, o bife inteiro. Tipo, o bife do tamanho de um teclado, aí você tem que cortar em pedacinhos e colocar numa chapa. Aí, tipo, o trabalho que foi muito maneiro, tipo, eu já acompanhei muito outros esportes, né, tipo, LOL. Aí eu, tipo, conheci Monte Cristo, a gente jantou junto, tipo, 2 noites seguidas, e o Doa também, que, tipo, são os 2 narradores que narram, tipo, a OGN de LOL desde sempre. O Doa narra o Hearthstone, né, o Papa Smith também, nossa, foi surreal, foi muito maneiro. E nesse top 8 do... Coreia versus o mundo, você era o mais novo de novo, né? Sim, sim. Da galera lá. Era. É o nosso pequeno Neymar. Tem alegria nos dedos. É, foi lá lutar o primeiro UFC do Hearthstone, né? O comitê do Hearthstone. E como é que foi, assim, em termos de jogo? Assim, ganhar ou não ganhar? Esse tipo de parada, acho que era a última coisa que eu tava pensando, né? Se vai ganhar ou se não vai ganhar, meio que foda-se. Tipo, né? Não, eram 2 dias. O primeiro dia que eu não ganhei nenhum jogo. É, não, tipo, eu ganhei jogo, mas eu não ganhei a match, né? Tipo, eu fiquei muito mal. No outro dia, eu, porra, cheguei no hotel, porra, fiquei muito mal. Como é que é esse o formato de campeonato de Hearthstone? É tipo melhor de 3, melhor de 5? Então, desse time era muito diferente de todos os outros. Mas era assim, no primeiro dia, cada um jogava, tipo, um jogava contra um do outro time, o 2 jogava contra o 2, o 3 jogava contra o 3, e, tipo, cada time determinava qual era a ordem. Aí, depois, os jogadores que venceram de cada time se enfrentavam numa, tipo, eliminatória. Tipo, o Xixo ganhou do cara... Mas era um jogo só mesmo. Não, é melhor de 5. Conquest. Conquest é assim, quando você ganha, você leva... Quando você vai se inscrever no torneio, você leva 3 baralhos. É, de diferentes classes. Não pode ter, tipo, 2 baralhos de bruxo. Tipo, não pode ter um baralho de bruxo agressivo e um de controle. Aí é o seguinte. Quando você vai jogar esse modo Conquest, se você ganha com o baralho, você não pode mais jogar com ele. E os baralhos... O objetivo desse formato é você ganhar com seus 3 baralhos pra conseguir ganhar a partida. Se você não ganhar com seus 3 baralhos, você não ganha a partida. Então, tipo, se seu oponente tem, tipo, druida, bruxo e paladino, ele abre 2 a 0. Só que o paladino dele, você tem 3 baralhos que ganha de paladino. Então você consegue ganhar do paladino dele de 3 a 2. Tem várias estratégias que envolvem isso. Pô, maneiro isso. Entendi. Maneiro. Tipo, o outro formato que tinha, que era do ano passado, era Last Hero Standing. Que quando você ganha com uma classe, você mantém ela e o seu oponente, a classe que ele perdeu, ele não pode mais usar. Então seu objetivo é conseguir destruir todas as classes do seu oponente, independente se você ganhou com todos ou não. Maneiro. Tipo, nesse formato, Last Hero Standing, se você tiver um baralho quebrado assim no meta, que nem tinha o Patreon, o Miracle Rogue, é muito ruim, porque esse baralho quebrado consegue ganhar de todos muito fácil. Só que, e no Conquest, isso é mais balanceado. Tipo, não tem muito como um jogador conseguir levar um baralho quebrado e ganhar de todo mundo. Mas voltando à história da Coreia. eu, no primeiro dia, não ganhei da pessoa que eu tinha que ganhar. Aí eu fiquei muito mal no dia. Porque era pareado, né? Era, tipo, você contra o Cocoa e o Xixo se eu perdesse contra uma o vez, eu. Exatamente. Se eu perdesse, eu não jogava mais. Era exatamente isso. Entendi. Aí, no segundo dia, era, tipo, a gente mandava uma pessoa em primeiro, e aí se essa pessoa ganhasse, ela ficava. Se ela perdesse, ia outro do time, e aí até eliminar os 4 do outro time. Igual o jogo de campeonato de... Igual o campeonato de StarCraft. Equipe, time, né, de StarCraft. Exatamente. E aí, no segundo dia, eu consegui ganhar um jogo. Eu ainda fui o pior recorde, assim, do time, mas não que isso seja um problema, porque... Eles eram muito bons, eu consegui ganhar, tipo, do Sushiro, que tinha me dado Trash Talk também, que foi muito bom. Aí tu falou lixo quando você ganhou? Não, eu não falei nada. deu um double hang loose de pé. Ele pediu desculpas. Trash Talk é o quê? Quando o cara te manda GG? Não, foi assim, quando o cara é bad man, né? Quando o cara te dá cara, um zoado. Cara, que escroto, coreanos são assim, cara? Não. É que foi assim, tipo, no primeiro dia, viraram pra ele perguntaram pro Sushiro quem que era o pior do time global. Aí ele falou que era eu. Não que eu discorde, eu também achava que era eu, mas eu não queria defender, né? Ele pode ter dado trash talk ele pode ter dado uma resposta objetiva. Não, não, não. Eu tenho certeza que ele não fez maldade. Mas... É, geralmente não coreano não faz problema. Não. Ele não fez maldade, óbvio. Tipo, depois ele pediu desculpas e o maluco que foi me entrevistar depois, que era amigo dele, falou que ele não tinha objetivo de falar mal. Só que pergunta tipo... bosta, né, cara? Que é o pior dos oito. Porra, que merda. É, uma pergunta bem bosta mesmo. Não, que era o pior do time global. Dos coreanos eu não tenho certeza se eu era. Tipo, eu respondi a pergunta meio que tendo que dar minhas voltas lá pra não mostrar que era muito ruim, tá ligado? Cara, tu tem que mandar o BR, meu irmão. Falar, não, a gente vai lutar aí pra conseguir os 3 pontos. Sim. Então aí o professor pediu e voltar pra casa pra essa torcida maravilhosa. Genial. Mas aí no segundo dia a gente ganhou do time deles. E aí foi isso, foi bem, bem de boa. Eu acho que a ida pra Coreia, tipo, não que meu desempenho tenha sido melhor, porque no primeiro dia eu levei uns baralhos que eu não tava muito confiante, mas eu levei, tipo, não que eu joguei mal com eles, mas que eu não tava muito confiante com eles. Mas no segundo dia que eu levei os baralhos que eu queria levar, eu consegui jogar muito bem e consegui ganhar de 3-0. E os 20 mil dólares? Foi. Não, era 12 mil pro time que ganhava. E aí, como éramos 4, ficou 3 mil dólares pra cada um. Que mesmo Entendi. Assim não é pouco dinheiro, porque o dólar tá 4 reais. Não é pouca merda, exatamente. Pode crer. Tá rico? Porra, caralho, cara. Ganhou mais dinheiro do que esse. Mas peraí, o seu time ganhou então. Os Coreba perderam. É, sim, a gente ganhou. GG. Ainda voltou campeão, ainda voltou com os 3 pontos. Na casa dos caras lá, ó. Os bela saco, folho aí, puxado, cara. Você terminou e falou GG Easy. GG Easy. Não. Eu tive um episódio muito triste no competitivo que eu dei o Trash Talk uma vez na minha vida e depois nunca mais dei. Não porque deu backfire, mas é porque eu me senti mal. Não curto muito, não. Eu só dei pra cara se dando. Fez certo, fez o correto. Você tem que falar, obrigado pela partida, espero que possamos nos enfrentar novamente. E foi muito gratificante enfrentá-lo. É, tipo, desde o Magic. Tem que ser um samurai. Desde o Magic você tem que, tipo, dar um sportsmanship, tá ligado? Tipo, terminar a partida. Claro, cara. É, tipo. Certamente. E agora, pro Mundial, cara? 3 milhões e meio de dólares. Um milhão de dólares, né? Tô lendo o e-mail aqui que o Daniel Cauano lá da Blizzard mandou. Eu acho que a gente tem que fazer o Léo fazer um pacto de sangue com a gente. Cara, tu tá vacinado já, Léo? Desde o ano antepassado já. Tipo... Já tá com a camisa toda cheia de patrocínio? Não tem. Sim, tem alguns, cara. É, não tem um espacinho lá pra colocar não, o logo do Baixo Frente Soco? Pô, cara, dá aí umas balinhas então, aí, pô. Assim, pra mim só eu coloco lá de boa, tem espaço, mas o problema a é que galera vai camisa do time. Tem que falar com o Master, né? Exatamente. Se você camisa do time, você teria que falar com o cara do time lá mesmo. Não, mas você não ia falar isso, eu ia falar pra gente fazer um pacto que se ele ganhar 3 milhões de dólares pra ele fazer uma doação pro Patreon. Isso é. Pode ser ganhar 3 milhões de dólares, pode doar, sei lá. Doar 100 dólares. 0,03 pro Patreon, pode Pô, ser. Pô, então, depois de amanhã eu vou receber uma premiação de um outro torneio que eu ganhei no PayPal e eu não tenho como gastar esse dinheiro. Tem como pagar o Patreon com o PayPal? Só tem. Puta, então, caraca! Tô gabaritado já. Meu irmão, puta que... Oh! Então... toma essa aí, porra! Caralho, o cara não tem como gastar o dinheiro. Não tem como gastar. Problemas de primeiro mundo, Mas peraí, como assim você não tem como gastar o dinheiro? Você não tem nada pra fazer com seu dinheiro, né? Por conta. Só que Bradesco não dá pra passar pelo PayPal. Cara, ó, se quiser eu tenho uma do Banco do Brasil, que eu passo aqui. Também tem uma do Brasil. Aí eu faço todo mês, pode mandar pra cá. Aí, rapaz. Não, tipo, dá pra gastar com outras coisas. Não, tipo... ó, depois eu te dou várias dicas de como gastar o seu dinheiro do PayPal, cara. Fica tranquilo que aí eu tô nessa uns 3 anos já. Te dou uns pro tips aí. Vai comprar jogo no Steam pra caralho. Jogo no Steam, livro na Amazon. Ih, dá pra comprar, gastar muita vai coisa. Comprar. Não, a Amazon não aceita PayPal. Tem que fazer um outro esquema aí que eu vou passar pra ele também. Porra, vai gastar dinheiro pra caralho. Prognósticos aí pra esse campeonato mundial ano que vem. 1 milhão já de dólares a premiação. É um jogo que vai estar no seu terceiro ano de lançamento oficial. É dinheiro pra caramba, né? Você não tem tantos campeonatos assim que premiam nessa quantidade absurda de dinheiro. Eu vou usar como exemplo, né, o que eu tenho, o que eu sou fã, o que eu acompanho, que é a cena de jogos de luta, que, porra, dá trocadinho lá pra galera, não, né? Mas você tá fazendo uma comparação merda, porque... Tô, comparação merda, mas assim... Não dá dinheiro nenhum. Mas isso, porque é uma Dota, cena que existe... Né? Sim, mas é que tá, a cena de jogos de luta existe há mais de 15 anos. A Marvel 2 era competitivo em nível elevado já. Mas sempre foi muito nichosa. Sempre foi muito nichosa. Então, mas aí que tá, não dá muita premiação porque não tem muito telespectador. Tipo, a Evo dá muita gente. Tipo, no, quando tem a Evo, tá lá em primeiro lugar. É, exatamente. Tipo, as pessoas não vão criando o costume de assistir que nem LOL e etc. É, agora sim. Errado, porque LOL é chato pra caralho de assistir jogo de luta. Se um profissional de, sei lá, se o Justin Wong abriu o Twitch azul, sei lá o que ele usa hoje em dia pra jogar algum jogo, vai ter lá, sei lá, 500 pessoas vendo. Não sei, tá? É, pô, ele tava streamando o Mortal Kombat. É, tinha 3 mil, cara. Tinha 3 mil? Tá, 3 mil. Se o BRTT abriu... Se o BRTT abriu o azubo dele agora, vai ter quantos milhares vendo? De bobeira. É, tipo, uns 100 mil, assim. Não, é assim, é uma... Não, tô zoando. Mas uns 10k. É, vai ter uma quantidade absurda de gente vendo, né? Nossa, 100 mil. E as namoradinhas? Eu tinha que ter feito essa piadinha no começo com o Léo, porra. Ui, e as namoradinhas... Porra, esqueci, cara. Ana Maria, desculpa aí. Depois eu lembro dessa. Fugi. Ah, fugiu. É... Então, assim, a proporção que o MOBA e os card games estão atingindo é absurda já. É, né? Muito mais absurda. Bom, card games mais ou menos. Tipo, o Magic, quando tem a final do Pro Tour, assim, não bate nem quinto mais visto da Twitch. Mas o Hearthstone, ele tá realmente batendo isso. Os únicos jogos de carta, assim, que são vistos mesmo é o Magic e o Hearthstone só. Aham. Uhum. E, tipo... É... Sério? Assistem Magic no Twitch? Eu nem sabia. É, eles têm o coverage do Pro Tour e todo fim de semana tem um GP, aí eles fazem o coverage do GP também. Mas é online ou é filmado, o nego jogando? É, filmado. É filmadão mesmo. É. Então já tá numa proporção de premiação, etc, nível MOBAs. E isso é uma coisa, porra, notável. O jogo vai entrar no terceiro ano. Né? 2016 será o terceiro ano de Hearthstone, se a gente não contar o beta, claro. Né? Uhum. É, então acho que daqui é pra cima, né? A Blizzard tem muita culpa nesse cartório, porque, enfim... Blizzard tem muita credibilidade, né? Uma das poucas empresas de jogos que tudo que faz entra com uma credibilidade já... Enfim, as pessoas Sim. esperam pra ver se realmente vai dar alguma merda muito grande pra falar mal. A Blizzard, a Rockstar... É, o cara tem uma confiabilidade absurda na Blizzard. E apesar de ela ter feito algumas merdas no passado e no presente e no futuro, as pessoas ainda confiam na Blizzard. Foram merdas experimentais, né? Mais ou menos. Não foi uma merda tipo Ubisoft. O que eles fizeram com o Diablo 3 não foi uma merda experimental, não. Foi uma cagada enorme mesmo. Foi uma blizzardice, né? Foi tentar simplificar o jogo todo. Não tô nem falando de simplificar o jogo, que também fizeram, mas eu tô falando do lançamento, que foi fudido, ninguém conseguia jogar. Uma pergunta, tem apostas em esportes de Hearthstone? Opa, boa, Caixa. Então, boa. Tem, mas não é que nem CSGO, Lounge ou Dota 2 Lounge. Tipo, não é explícito. É só naqueles sites que tem aposta de tudo, né? Tipo... Tô falando de CSGO Lounge, de Dota Lounge. Tô falando de aposta de verdade, cara. É, tipo... tem. Mas tem, tipo... Tem até de porrinha, tem até de Magic. Tipo, tem de tudo. Tem site que não, tem aposta de tudo. Não, tem aí como jogar, Léo. Tem um site muito bizarro lá, num bookmaker... Não, pô, site... Bizarro. Site até... Deixa eu pegar aqui o nome mas dele. Mas tem, tipo, no Pinnacle Sports, por exemplo. É, Pinnacle Sports. Acho que é isso daí mesmo. Porra, Cássio, depois passa esses truques aí que eu tô afim de entrar nesse lance aí. Quero gastar dinheiro. Hearthstone, eu gosto de jogos 207. Pessoal, muito obrigado pela colaboração de vocês. Há muito tempo não tinha um podcast tão organizado aqui no Baixo Frente Soco. Né? Eu devo muito isso à educação das pessoas que estão conosco hoje. E a ausência do Ninja Inimigo. A ausência do Ninja Inimigo, do Daigo, do Killer Asus. Não vi um ruído de fundo. É um dos três filhos da puta, então, agora. Esse podcast vai ser muito bom de editar. Eu anotei aqui os tempos certinhos das coisas que eu tenho que cortar. Eu acho que... Léo, não quer voltar semana que vem, não, Diego, também? Pra gravar alguma outra coisa? Escolhe qualquer tema aí, sua porrinha. Semana que vem eu tenho que pagar lá pro Super Amigos, tá? Eu tô faltando que Super Amigos! É, tem que ir lá fazer a presença. Você também tem que ir lá, cara. Tem que dar um Eu tenho que ir lá, tem que ver isso aí. É, cara, mas eu quero gravar com vocês direto agora. Foi muito gratificante, foi um prazer. Foi erótico. Sexual, foi erótico, foi inenarrável. Foi uma coisa assim, bem delícia. Bem clima de Black Friday, assim mesmo. Foi bem gostoso. Certo. É. Você que se liga no Baixo Frente Soco, você sabe, pode entrar em contato conosco por uma miríade de formas as mais diversas possível. Como o Senhor da Eternidade e o Daigo certamente leram e-mails aí, ou não também, não sei, da galera que mandou os e-mails. Você querendo mandar pra gente um e-mail, você entra em contato conosco através do piscou aqui, alguma porra fez um barulho aqui bizarro. Foi o próprio Diego falando comigo. Você fez uma pergunta na porra, na porra do G-Talk. É, você, eu gosto de jogos, arroba baixo frente soco ponto foda-se. Você também pode se ligar lá no nosso facebook.com/baixofrentesoco, o nosso grupo que é facebook.com/groups/baixofrentesoco. Temos um Twitter, um Twitch que a gente usa com o XSplit, né? Saudação aí pro Cebolinha. XSplit Trademark. XSplit Trademark registrada Diego Gomes Castro. Castro Gomes, não lembro. A ordem, foda-se. Gomes de Castro. Gomes de Castro. E você também pode achar a gente no, sei lá, orkut.com/community, interrogação 36522452.aspx. A comunidade do Orkut é a melhor que a gente tem. E, Diego, onde é que a gente te encontra, como sempre, além de no Phoenix Down, essa maravilha? Eu falei até que você é do Phoenix Down, mas esqueci de falar da sua outra filiação atual, da sua outra família. Super Amigos também, né? Tô lá no Super Amigos toda semana, falando de notícias, né? Notícias. Dei uma passada lá, tem podcasts, vídeos. Eu tô sempre zoando mais também nos streams de Dark Souls. E lá no Phoenix Down, né, cara? Lá no Phoenix Down, temos dois canais, tem o canal Phoenix Down TV, onde tá saindo Objection, o que o Pivoto deve estar, semana passada, deve ter aparecido lá no Objection. Provável. Bem provável. Se não cair a luz provável aqui, agora... Sim. tem Objection, tem o Projeto Mega Man, tem um monte de coisa que tá saindo lá. Se vocês gostam de Hearthstone, né, sobra. Tem vídeos também lá no outro canal, que é o blog Phoenix Down, onde eu... Em breve vai ter o Diego contra o Léo. Aí eu quero ver. Eu vou apanhar, com certeza. Cara, eu quero... Aí eu quero ver. Nunca aí fui uma lenda. Não, cara. Relaxa. Léo, e você, cara? Onde é que a gente te encontra aí? No Twitch, etc. Eu faço stream na Twitch, que é twitch.tv/Léo Mané. Tenho página no... Então foi eu que falei Mané, viu? Eu tô falando Mané porque é mais tranquilo também do que Mane ou Money. Tem a página no Facebook também, que eu posto lá quando eu vou ligar stream ou quando eu vou jogar algum torneio que tá sendo streamado, que eu vou aparecer no na stream, que é Léo Mané Almeida. Aí, atleta. Porra. Léo Mané Almeida. Vou até curtir aqui, cara. Aí. Dá o joia aí. Só sucesso. Amigo, tá pensando o quê, rapaz? Porra. Senhor Eternidade, qual é o teu Twitter mesmo? Que isso, tem um bonequinho seu aqui. Eu fiz um bonequinho quando fui na Campus Party lá de Recife. Caralho, que porra escrota. Pô, mas ficou muito maneiro. Não, para, ficou muito maneiro, esse, cara. Esse cara é um de Senhor Eternidade, cara. Muito maneiro esse bonequinho. É uma das poucas coisas que eu achei muito maneiro. Olha só, o cara da página do bonequinho, Senhor Eternidade, tem mais like embaixo do soco, tá? Caralho, que maneiro. É o uniforme da escola, essa porra? Não, cara, é o uniforme do time. Ah, tá. Pô, parece o uniforme pro da escola, tá? Parece o uniforme da escola, essa porra, caralho. Ele foi sem pagar com ele? Eu ia perguntar que ano que fez essa porra aqui. Mas maneiro esse uniforme do time aqui, lembra o uniforme da escola. Tudo bem, a gente edita isso aí. O Twitter tem alguma coisa aí, alguma parada dessa? Como é que é? É comigo? Não era com o time? É contigo. Não, tem o Twitter também, é Léo Mané HS. HS de Hearthstone. Isso aí. Então, senhores, muitíssimo obrigado pela participação gloriosa de vocês. Espero que vocês voltem semana que vem. Uma formação muito melhor que a original aqui do BFS, tá? E fiquem conosco aí, gostem do que a gente faz. Temos lá o Patreon secreto do Baixo Frente Soco, que deixa eu ver quanto é que tá agora. Pô, veio uma galera aí dar um dinheiro agora, mudou, voltou quase. Tá. O dólar caiu. Tá caindo mesmo? 3,70. 3,70? Ah, 3,70 tá bom ainda. Caiu legal. A gente tinha chegado a quase 100, aí caiu pra 60 e pouco, agora tá em 80. Tamo aí nessa labuta, pagando o servidor, tá bom já. Tá supimpa, tá sapinho. Até semana que vem. Diego, muito obrigado. Léo, muito obrigado. Valeu pelo invite. Tem que ir lá jantar, tá? Não pode ficar sem comer, não. Ah, tem razão. É importante, tá? E um abraço, um beijo, um olhar, um sorriso. Até semana que vem com mais um glorioso episódio de Eu Gosto de Jogos e Foda-se. Foda-se. Na sua... Foda-se. Foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se. Léo, foda-se. Pode ser meio pesado se eu falar foda-se, né? Então, melhor prevenir. Ele é formador de opinião, entendeu? Todas as crianças... Então não pode falar. Foda-se. Eu tô falando por ele. Foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. O lápis me representa. Conselho Desafios do Mestre Splinter. Nesta semana, aprendemos que Hearthstone é um joguinho de cartas colecionáveis divertidíssimo, onde você pode fazer amigos e até descolar umas gatinhas, tudo de graça. Crianças, nem tudo que há de bom na vida precisa ser caro. Antes de sair gastando a mesada que o papai e a mamãe deram, avalie se não há maneiras mais baratas de conseguir o que você quer. E lembre-se, sempre de poupar e investir. É assim que conquistamos o futuro. Até a próxima semana. Podcast. Não, a diferença é o seguinte: aqui não é composto por um bando de vermes insolentes que só jogam StarCraft e WoW. Você jogando Just Dance no tapete ou no Kinect e eu no teclado, eu te humilho. Quando ele falou Yoshi Safari, meu cérebro completou Yoshi Safadão.